palavras do criador de To The Moon, no seu leito de morte, eu acho que todo mundo gostaria de reviver sua vida novamente. Existe pra todo mundo aqueles momentos em que você lembra do passado e pensa, o que seria da minha vida se eu tivesse tomado aquela decisão? E mesmo que seria uma boa poder viver sem esse arrependimento, eles acabam sendo muito importantes e inevitáveis. É com esse pensamento que no episódio 125 do Eu Gosto de Jogos vamos discutir a obra de Kangao, ou sei lá o nome, que eu não sei falar o nome dele, To The Moon. Sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilar. Michael Collins. O Senhor da Eternidade. Ninja Inimigo, eu queria te perguntar uma parada. Tem um amigo meu que ele tá organizando um campeonato de ralo, só que ele precisa divulgar o torneio e tal. E aí eu ia te perguntar, cara, você sabe de algum lugar onde a gente pode esporrá-lo? Tem uns becos aqui em Botafogo que são maneiros pra isso. Ah, já é. O Brooks! Carl Grimes hoje em dia é mais legal que o Rick Grimes. Olha só, tudo a ver. É, não, entendi. Tudo a ver, tudo é bom. E o Ogro? É, um dia eu vou pra Lua também. Muito filosófica essa afirmação aí. Mas é isso aí. Nessa semana nós vamos repensar as nossas vidas, né? Vamos reviver momentos dramáticos, mudar decisões importantes e nos emocionar. Fora dessa viagem, vamos discutir se um jogo pode ser bom mesmo sem uma jogabilidade marcante. Tudo isso muito mais depois do e-mail. Cara, eu achei que a gente podia fazer um episódio heterossexual sobre To The Moon, mas eu não podia estar mais longe da verdade. Pra ter o seu prazer, seu brilho é mais quente que o sol. É uma grande pérola onanista isso, né? Pensando em você, delírio de jogar futebol. É, essa parte vai assistir no Eu já tentei de todas as formas conjecturar o que é isso, mas foi só pra rimar. Mas é uma grande... Não, é uma deve, grande... Deve ter alguma coisa poética por trás disso. Delírio de jogar futebol. Ou seja, futebol é uma coisa que os homens gostam muito. Não, mas é porque é o seguinte, Rebeca. São três versos que eles não... Eu vivo a sonhar pensando em você. E você? Delírio seu de jogar futebol. É mais quente que o não, sol. Não. Eu vivo a sonhar pensando em você, delírio de jogar futebol. Essa é a ordem. Então, não, assim... Deixa eu ver a letra aqui. Olha aí. Mas você qual vai o nome dessa música? Só Love, só né? Love, né? O que mais seria... Ah, sei lá. O trecho é esse. Eu vivo a sonhar pensando deixa em ver. Ser delírio amor de jogar vou esperar futebol. Ah, é verdade. Seja, amor vou esperar pra ter o seu prazer. Seu corpo é mais quente que o sol. Não vai se masturbar, vai esperar pra consumar com a moça. Isso aí é claro. Aí depois, eu vivo a sonhar. Não, é bem claro isso. Mas é importante que ele tem. Ele consegue falar por cima. Não, porque logo em cima ele fala: venero demais o meu prazer, controlo o calendário. Assim, tudo bem, não pode fazer isso de nenhum. Mas é isso. Ele tá falando que vai esperar pra fazer a consumação carnal e não ficar. A consumação carnal ser com a mão dele. Entendeu? Mas então, aí, exatamente. Aí, amor, vou esperar pra ter o seu prazer. Seu corpo é mais quente que o sol. Aí, ou seja, enquanto ele tá esperando pra ter esse prazer. Prazer, essa coisa maravilhosa com ela, ele vive a sonhar pensando nela. E essa espera, essa expectativa e essa imaginação do que ele vai fazer com ela é tão bom que é igual um delírio de jogar futebol, entendeu? Que ele gosta tanto de jogar futebol, tipo, a coisa que ele mais gosta na vida dele, jogar e assistir futebol, que aí ele compara o momento com essa mulher com isso, com a coisa que ele mais gosta na vida dele. Pois é, eu cheguei a pensar nisso também, mas assim, por um lado isso é bem escroto que o cara, porra, eu adoro minha mulher igual futebol. Mas assim, você também consegue pegar o verso do meio e ele ser só uma ponte, e na verdade o primeiro e o terceiro é que são conectados. Como é que é o verso mesmo? Eu vivo a sonhar pensando em você. Eu vivo a sonhar, delírio jogar futebol, e o pensando em você tá no meio. Então eu vivo a sonhar, delírio jogar futebol, e o pensando em você tá solto. Então no meio dos delírios de jogar futebol é que ele pensa, né? Não é o primeiro pensamento que vem na cabeça dele. Tem uma figura de linguagem, acho que é Anacoluto o nome da figura de linguagem, que é tipo isso, você botar uma frase solta no meio da sua ideia, entendeu? É, e talvez seja isso. Mas que não importa também. Melhor a gente analisando essa música profundamente. Só, eu acho que So Love é uma das grandes canções da música popular brasileira. E com essa discussão maravilhosa, eu sou Ilapso e a Rebeca está aqui comigo pra ler os e-mails. Você gravou? Sempre. É, pra ler os e-mails que foram enviados pra... Ai, gente. I Like Oi, Games. Gente. Oi, gente. Os e-mails foram enviados pra ilikegames@downforwardpunch.com. O primeiro e-mail... Vocês verem as coisas que a gente conversa antes de começar a gravar. O primeiro e-mail é do John Mayer. Peraí, eu nem dei oi direito. Ah, peraí. Dá seu oi aí. Fala, Galerians! Saudade de vocês, ouvintes do Baixo Vento Soco, Galerians da Justiça. Saudade de ler as cartinhas de vocês, que, como todo mundo sabe, esse é o quadro mais legal do podcast, mais do que o próprio podcast, não é isso? É, pra você pelo menos é, né? Pra quem ouve, nem sempre. É engraçado que eu já vi um cara que manda e-mail e fala: cara, a leitura de e-mails é muito chata, eu não ouço. Tá, porque manda e-mail, pô! Mas o John Matrix mandou um e-mail aqui e ele fala: olá, munqueiros falditos do Baixo Frente Soco. Aqui é o John Matrix, o Nick de CS das Antigas, e eu estava ouvindo o ótimo episódio de vocês falando sobre o lançamento do Vaporware, ou seja, o console PS4 da Sony. E flashes do futuro vieram à minha cabeça. Cara, eu nunca ouvi esse termo, flashes do futuro. Flashes do futuro. Não, mas ele é o John Matrix, né? É. João Matriz. Então ele pode tudo. Me convenceu. Será que essa é a última geração de videogames? Digo, a última geração dos videogames físicos, que também servem como aquecedor de ambientes ou grelha de carnes? É engraçado isso, Rebeca. A última geração dos videogames físicos. Um dia não vai existir videogames físicos? É, ele vai chegar lá. Vamos transformar tudo em PC? É, ele vai falar dessa provavelmente dessa conurbação tecnológica. Mas já leu o seu manual do seu PlayStation 3? Não. Se você tivesse lido, você teria ficado assustada, porque lá está escrito assim: não utilizar este aparelho em temperaturas superiores a 30 graus Celsius. Ou seja, não use no Brasil. A gente vê assim, né? É. Não compre, se você não é da América Latina, não compre PlayStation 3. Digo isso porque, apesar da minha descrença inicial, está surgindo uma série de empresas que disponibilizam games via streaming, ou seja, cloud gaming. No começo, achei que o lag impossibilitaria essa abordagem, mas depois de raciocinalizar... Não, ele escreveu não, racionalizar. Ele falou certo. Falou racionalizar certo. Eu falei errado. Depois de racionalizar que só a nossa Brasil internet ela goza e não a dos gringos. Não, aí que tá. É, isso é uma não. coisa que a gente gosta de se fazer de vítima, mas por exemplo, eu não sei hoje, tá 2013, mas em 2011 a conexão média de um lar americano era de 4.8 mega. É claro que a gente tá falando de um país que é muito maior que o nosso, né? São 200 e provavelmente 60 já milhões de pessoas. E, claro, é a conexão média, né? Então, às vezes, o cara que mora lá no interior de Wisconsin, que mora numa fazenda, que ele só precisa de internet pra mandar e-mail pra filha. E talvez ele tenha um mega. Deve ser a internet discada deles. Eu não sei como é que funciona realmente nos Estados Unidos. Mas a conexão média é 4.8. É, eu não faço ideia de quanto seja no Brasil, tá? A julgar pelo fato de que eu pelo menos, acho que tem muita pouca gente já usando o serviço discado, até porque tem essa coisa de internet predial. Então o nego aí deve ter, a maioria deve ter um mega, então talvez a conexão média aqui seja de 512 ou 1 mega no Brasil. Não sei, tô chutando, tá? É, isso é relativo, isso não se aplica ao país todo. É, e tem serviços aqui no Brasil que são serviços de 50 mega, serviços de 100 mega. É, tem alguns serviços desse sentido, serviços domésticos, né? Não são serviços empresariais, não. Então, acho que o grande problema aqui do Brasil não é a questão de velocidade, é a questão de que não importa se você tem 100 mega, a latência é muito grande, porque a infraestrutura ainda é muito ruim. É, o indivíduo na Europa, a Europa, tirando o Japão e a Coreia, tem os países que têm conexões de internet em média mais rápidos, tá? Em particular, se não me engano, acho que é a Suécia. Dos três ali da Península Escandinava, um deles tem muito abaixo dos outros dois, e a Suécia e algum dos outros dois, que eu não sei qual, tem velocidades muito altas, assim, acima de 15, em média. E estáveis. E estáveis. E acredito que a infraestrutura seja de fibra ótica. Até porque se fosse fio de celular, fio de telefone aqui, congelava, né, no inverno. Então, fio de cobre lá não rola. Mas são infraestruturas boas, etc. Acho que o nosso grande problema aqui é um problema de infraestrutura. Tanto que algumas regiões do Brasil já estão começando a... Sobretudo em São Paulo e aqui no Rio. Estão começando a colocar fibra. Tem uma provedora de internet aí, que é uma sigla de três letras, que lá onde minha mãe mora, em Niterói, o serviço deles é muito bom, por exemplo, né? O nosso amigo Goku usa, é excelente a internet lá. Então, enfim, tem esse problema assim, a nossa internet está muito pior do que outros países do mundo, estão muito piores que a gente. Por exemplo, a Super Interessante fez uma pesquisa fazendo uma metáfora entre como se a internet de um país fosse uma autoestrada. Quantas vias, quantas faixas ela teria? Tipo, a Turquia teria 4 faixas e o Brasil teria 1 faixa, né? Não. Então, assim, é esse nível. E a Turquia é um país, né, economicamente não tá bem das pernas ali, não só no contexto europeu, mas no contexto geral. Mas, enfim, assim, a gente se vitima com as coisas de internet. É uma merda mesmo, tá? É. A gente tem que reclamar, mas, assim, não é, porra, lá fora é excelente. Não é que só a gente sofre com isso, né? Assim, não é essa coisa toda. É porque o nego acha que, porra, ver streaming de StarCraft feito por japonês e coreano e acha que o mundo é aquilo. Caraca, é perfeito. Não é, tá, gente? Enfim, voltando aqui. Depois de racionalizar que só a nossa internet é lagosa e não a dos gringos, percebi que isso seria viável. Acho que o ping em qualquer país civilizado deve ser mais baixo que 80 milissegundos. É 80 milissegundos que é o limiar ali de interatividade, né? Pelo menos pra voz. Do que eu me lembro de quando eu tava no quinto período de faculdade. Claro que também podemos apostar na inteligência do pessoal que está trabalhando com isso e prever que colocarão alguns servidores na última milha da conexão, assim como os serviços de CDN fazem. Já existem alguns serviços que exigem apenas que você tenha um browser e uma conexão razoável, inclusive usando uma arquitetura NVIDIA chamada GeForce Grid, que é última tecnologia, isso aí, é coisa de pão, coisa fina. Bom, mistura isso tudo com as Smart TVs, que estão cada vez mais smart, inclusive com captura de movimento. Você vai comprar um controle super genérico ou virar com a TV e escolherá qual jogo, e nunca mais console você irá jogar, podendo fazer isso através de qualquer dispositivo que consiga passar vídeo em HD. Celular, tablet, Google Glass, será? Cara, esse negócio de Google Glass, assim, eu tenho certeza que se fizerem vai colar, porque a indústria pornô vai dar o sangue por um negócio... Falando sério, vai dar o sangue por isso. E eles ainda são os caras que definem esse tipo de coisa, né? Não foi só o VHS contra o Betamax, o Blu-ray contra o HD-DVD também foram eles que definiram. Então, esse negócio de Google Glass, cara, se lançarem, não tenha dúvida de que eles, caraca, o sonho da indústria pornô. E tem mais, você acaba com o problemão da revenda dos jogos usados, porque as soft house poderão adotar o modelo Pay As You Go. Inclusive, eles já podem cobrar por vida. Caraca, fliperama em casa, cara. Não! É isso que eu pensei. Imagine se voltou. Em vez de ficha. Onde bolha nas mãos eram comuns pra tirar o último suspiro dos inéditos do fliperama. Falta dever vir com entrada pra ficha. Isso ia ser muito bom, cara. Caraca, eu quero estar. Cara, eu não duvido nada que um dia alguém faça isso. Não vai ser ficha, né? Vai ser o cartão de crédito. Você coloca. Igual a televisão de. O console, né? De avião. Aquele seu console pessoal, que tem a televisãozinha. Os aviões da Embraer, os mais novos, que são excelentes, assim, eles têm isso. Tem uma entrada USB, a televisãozinha digital e tem uma entrada de cartão de crédito. Então você pode fazer um pay-per-view dentro do avião com o seu cartão de crédito. E pode comprar coisas do free shop do avião. Cara, porra, que muda o capitalismo incrível. Agora você vai poder jogar seu Crysis 5 direto no seu iPhone. Nem precisa ser multiprocessamento preemptivo, memória positrônica ou barramento quântico. Cara, ele usou uns termos aqui sensacionais. Ele está mandando um e-mail super técnico, né? Processamento preemptivo, parabéns, cara. Parabéns pra você, John Matrix. Você está fazendo jus ao seu nick. Nem vou explicar o que é preempção computacional, porque eu vou perder uma hora aqui. Em casa, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. O lado bom é que isso acaba com o risco de brincar o seu console com os requisitos mínimos de hardware, deixando o acesso aos jogos mais democrático. Também vai diminuir a dor de cabeça dos desenvolvedores que tinham que portar, adaptar, modular jogos para rodarem nas plataformas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, isso irá impor um requisito que nem todos podem cumprir: ter uma internet minimamente decente e não a penúltima em relação à qualidade, sorte dos japoneses e gringos em geral. Bom, de qualquer forma, fica a dica. Excelente dica, sim. Inclusive, você devia patentear isso. Pena que já deve ter patenteado. Caso isso realmente aconteça, significa uma coisa: acabei de gastar meus créditos de previsões à toa, ao invés de tentar focar em adivinhar 6 números de 0 a 60. Ahaha. Como diriam os franceses, o videogame está morto. Longa vida ao videogame. Abraços. Ele mandou aqui uns links sobre essa coisa de ubiquidade computacional e cloud, qualquer coisa, Internet of Things, essas coisas assim. Assim, John Matrix, eu não tenho dúvida de que a tendência do mundo é se converter pra isso. Assim como há 10 anos a gente já falava que um dia a geladeira ia te avisar quando o ovo acabasse, e a gente tá muito perto disso acontecer, isso é inevitável, cara. Esse tipo de conversão tecnológica, se for interessante, vai ocorrer. Se não vai ocorrer, se não houver interesse em termos de reserva de mercado. Então pode ser que, por exemplo, hoje os players de videogames são a Sony, a Microsoft e a Nintendo. Pode ser que no futuro sejam a Samsung, a LG, e a Samsung se alia com a Microsoft. Então os jogos Microsoft são televisão Samsung, a Sony é televisão Sony, etc. Mas acho que sim, acho plausível. Acho que de alguma forma essa separação arquitetural ainda vai ter por reserva de mercado. Mas o ideal seria esse aí mesmo que você citou, né, Rebeca? Sim. Então o ideal é que não vai acontecer. Mas os links que ele enviou, um da BBC, um da NVIDIA e dois do Online Spot, estão aí na postagem, e tão mesmo que eu já tô fazendo o post do episódio. Tá, muito bem. Vocês nunca colocam os links. Vai lá. Então vamos ver o próximo e-mail do Vlad Tomás Nucul, do Rio de Janeiro. Ele diz: a conferência não me empolgou nem um pouco. Estou num país onde sei que essa tecnologia vai custar os olhos da cara quando aterrizar por aqui. A Sony diz que quer lançar o PS4 simultaneamente no Brasil, mas estamos falando da mesma Sony que criou uma patética PSN nacional. De que adianta uma PSN nacional se o pagamento só pode ser feito com cartão internacional? E da mesma Sony que lançou o PS2 oficialmente no Brasil, perto dele estar defasado. Isso é verdade que a PSN brasileira... Eu não tenho conta não, PSN do Brasil. Mas a PSN brasileira só pode usar cartão internacional, então qual é o propósito? Não faz sentido. Olha, de falar que eu também não sei, porque eu também não tenho conta nacional. Mas ele tá falando, deve ser, né? Mas assim, vamos ser pragmáticos, né? Cartão internacional hoje em dia não é nenhum luxo mais, né? Qualquer, sei lá, conta universitária de Banco do Brasil tem. Eu tenho cartão internacional há 10 anos, já desde que eu entrei na faculdade, mas... Enfim, não sei qual é a realidade de fato. Eu acho que só não é algo... É tão difícil assim. Deve ser muito babaca, porque deve cobrar IOF, esse monte de coisa, né? Então, assim, na verdade, você tá fazendo um patch em português pra PSN, infelizmente, né? Enfim. Mas eu acho que talvez tenha sido uma decisão pra até facilitar a operação, porque se eles fossem instalar um sistema de compra com cartão nacional, com boleto daqui e tudo, ia ter que fazer todo um esquema, né? Ia ter que fazer que nem o Steam agora, que se aliou com aquele Boa Compra, né? Sim. Ia ter que arranjar uma empresa daqui pra criar toda a estrutura, todo o esquema. Mas tem intermediários aqui, tem esse Boa Compra, tem o PagFácil, o PayPal tem uma sede, mas atua no Brasil, aceita cartão nacional, se não me engano. Então, mas por algum motivo, sei lá, a Sony não se sentiu ainda segura ou tentada a fazer esse tipo de negócio, né? Não sei. Mas eu acho que é uma coisa que em breve vai rolar, porque estamos caminhando pra isso. E ainda mais com o Steam reforçando os negócios aqui, com o nuvem e tal, acho que a PSN vai querer ter uma parcela maior desse mercado digital. Sobretudo porque agora tem mais outras empresas que fazem esse tipo de venda aqui no Brasil mesmo, venda digital, né? Tá surgindo. É o próximo fenômeno, depois do compra coletiva, agora é venda de jogo digital. É o próximo fenômeno. Acho que em breve a Sony talvez dê um jeito nisso. Em breve. Mas enfim, vamos continuar. Aí ele falou que o PS2 foi lançado perto dele estar defasado, e nesse ritmo, temos mesmo que acreditar que a Sony vai lançar simultaneamente o PS4 no Brasil? O famoso Brasil do imposto alto pra caralho? PS4 fará sucesso, sim, mas não quero contar com 100% do que foi mostrado e prometido. E infelizmente estamos num lugar onde não podemos nos dar ao luxo de ter o videogame atual pagando pouco, seja por meios legais ou ilegais. E não sou caixista ou nintendista. Eu só não caio mais no papo da Sony, da Microsoft e da Nintendo. É razoável, bastante razoável. O grande problema da conferência da Sony foi isso. Eles apresentaram mais conceitos do que coisas concretas, né? Então você fica naquela corda bamba, assim. Será que eu acredito? Será que eu não acredito? Porque mesma forma, né? Anos atrás, quando foram revelar o PlayStation 3, fizeram aquela exibição na época fantástica da cabeça do Alfred Molina. Mas de novo, é aquele papo, né? Usar todo o poder. Não, aquilo ali foi melhor do que o carinha do David Cage agora nessa apresentação. É porque o Alfred Molina não ouvi. Não, é porque você tá com preconceito com velhinho, é muito mais difícil fazer velho. Porque não, mas assim, sendo bem sincero, tá? O Heavy Rain, tá? Quando mostrava, quando dava close na cara do Sheldon, o é Sheldon dele, o nome do detetive, o gordinho? Acho que é. Não, é Shelby. Scott Shelby. Quando dava close na cara dele, sobretudo naquelas telas de loading, eu achava aquilo fabuloso, assim. Não sei, mas... ali só. Tem 3 anos já que eu joguei Heavy Rain, então não sei se hoje em dia acharia tão fantástico. Mas assim, Não, mas abrindo um parênteses rapidinho, já que a gente entrou nisso, eu acho, particularmente, como eu tava conversando com o pessoal no Facebook, eu acho a visão do David Cage muito legal e eu me empolgo com os avanços gráficos e tecnológicos. Eu não acho que a gente tem que ter essa visão de rejeitar, que hoje em dia parece que as visões das coisas se polarizam muito, né? Sim. Então nessa questão de gráficos, ou tem aquela galera que é, nossa, que foda, gráficos maravilhosos, não sei o quê, ou aquela galera que rejeita totalmente, não, gráficos não importam, vamos dar valor à narrativa, não sei o quê. Pessoas que não sabem que foi em cima do muro, tipo o Ludobardo, que ele, pô, eu não ia conseguir jogar esse jogo com gráfico baixo, e, pô, mas gráfico importa narrativa. Tem gente que não se decide. Não, eu acho, assim, que a gente pode dar mais valor às outras coisas, que realmente gráfico sozinho não segura um jogo, a gente deve dar valor aos outros aspectos, mas a gente também não precisa rejeitar totalmente e ficar anti-gráficos. Não, é legal que a gente esteja alcançando um nível de hiperrealismo em que os personagens, sim, vão ter nuances dos músculos, nuances emocionais representados no rosto e tal. Isso é legal. Mas, assim, o único ponto que eu acho que o David Cage exagera é porque a visão dele dá a entender que ele acha que essa é a forma definitiva de você demonstrar nuances emocionais no rosto. Tipo assim, parece que ele acha que a gente só vai conseguir atingir um nível em que nós vamos nos engajar emocionalmente com os personagens quando houver esse hiperrealismo. E não necessariamente. Tem jogos que são hiper estilizados e que a gente consegue ver todas as nuances emocionais estampadas no rosto dos personagens, como o caso do The Walking Dead, que é o exemplo que todo mundo tá usando pra rebater, né, o David Cage. Eu usaria um muito mais antigo e até um pouco fanboy. Jogando Final Fantasy VI, tem uma hora que a Celeste fica triste lá e naquele negocinho que tem 15 pixels ali, você vê ela fechando o olhinho, abrindo o olhinho, olhando pro lado e a lágrima caindo. Então, assim, já é bastante razoável pra mim. Não precisa, talvez, ir pois tão longe. Pois é, aí ele dá a entender que ele acha que não, que a gente só vai conseguir perceber as nuances emocionais no rosto dos personagens quando forem rostos hiperrealistas. É. E aí a gente entra no negócio do Heavy Rain, que o Heavy Rain, se a gente for comparar o Heavy Rain com The Walking Dead, os personagens são bem mais realistas. Ele conseguiu, sim, rostos muito mais detalhados. Mas o olhar dos personagens do Heavy Rain é tão oco, né? É tão sem vida. Uhum. Eu não consigo me importar com eles tanto. Não sei se é porque tá todo mundo triste o tempo todo, né? Então eles estão sempre com a mesma expressão. Mas realmente, sobretudo agora que existe a LA Noire, etc., o Heavy Rain, ele fica um pouco pra trás nesse... Mas o LA Noire também é outro exemplo que eu dei. Eu amo a LA Noire, eu acho maravilhoso o que eles conseguiram fazer com aquela tecnologia do motion scan, ou as expressões faciais são demais perfeitas, mas eu não sei, eles não conseguiram atingir um nível que faça como o David Cage falou, que agora nós vamos conseguir enxergar a alma do personagem, vamos conseguir sentir as emoções dele apenas olhando nos olhos dele. Eu não consigo sentir isso com o LA Noire. Ainda assim, todo esse negócio é melhor do que aquele desenvolvedor carequinha que chegou lá e fez aquela cara de triste, né? Que ficou... Nossa, carequinha. Aquele... parabéns pra aquele rapaz lá, não sei quem, não lembro mais quem era, mas parabéns pra ele. Eu esqueci o nome dele também, mas, cara, ele foi muito deprê. Eu tava difícil. Quase chorando olhando pra cara dele. Cara, faz assim, não, toma aqui um biscoito. Enfim, aqui o próximo e-mail. Mas enfim, vai ser maravilhoso a gente ter gráficos hiperrealistas, mas assim, tipo, não é só isso, sabe? A gente pode conseguir, eu acho que a gente pode conseguir emoções, nuances emocionais, tanto em personagens estilizados quanto em personagens hiperrealistas. Isso, você pode ter o homem ou a mulher mais bonito do mundo, mas que não te ama. Isso, amor é importante, gente. Amor é sempre importante. O Shin é um, pô, mandou e-mail semana passada, mas não falou quem era, e de nome eu realmente não sabia. Cara, tinha um camarada, ele tinha um grupo de tradução de mangás no, naquelas épocas antigas, há quase 10 anos, chamado Engray. E esse grupo Engray e o Shin, eles eram... Engray? Ele é fã do Jiren Gray? Talvez, muito provavelmente. Eles eram muito chegados meu e do Crusher lá no Silence, que era um outro grupo também que tinha um nome muito escroto nosso. Mas eu não sabia o nome dele de verdade, e é ele, cara. E, pô, legal, encontrei esse cara aí, porque ele eles faziam muita tradução de mangás de jogos de videogame, The King of Fighters, etc. Tinha vários, assim. E eles começaram a traduzir o Pluto, que é do Naoki Urasawa, que agora tá sendo lançado aqui com o Monster, relançado com o Monster e lançado com o 20th Century Boys. E eles chegaram a começar o Pluto, mas não terminaram. Aí depois eu e o Crusher começamos a fazer, continuando deles, mas também não terminamos. Enfim, é, pô, pessoal legal, cara. É bom reaver esse contato. Eu já falei que eu pegava muitos mangás lá do Silêncio, né? Já te falei. Você tem muito bom gosto. A última vítima agora foi o Diego, lá do Fênix Down. Porque tinha o site, tinha. Tinha, silêncio.com. Você gostava do site, Rebeca? Era bonitinho pra ela? Gostava. Eu baixava muito mangá lá e não fazia ideia que um dia eu ia conhecer vocês. É, acho que um dia eu vou... Eu tenho que procurar pra ver se eu ainda tenho os HTMLs daquele site, fazer o baixo feito soco naquele molde lá, que aquele site era maneiro. É, um silêncio, tipo S-I-L-E, com um acento. Tinha um S. Era uma porra bem assim... Enfim, um dos fundadores, ele mudou de time, por isso que explica esse nome que o site tem. Mas é, um abraço pro Dude, onde que ele estiver agora. É, falando no cast sobre o PS4, enfim, o Diego foi a última vítima que eu fiz, porque eu fiz ele ler o 20th Century Boys lá. Anos depois, aquele negócio ainda consigo fazer a gente ler aquilo, muito bom. Falando no cast sobre o PlayStation 4, acho que eu estava empolgado demais pra esse evento e acabei me decepcionando um pouco. Mas a pior de todas foi a Square. Que lixo. Fizeram a gente perder uns 5, 6 minutos com aquela apresentação lá da E3 2012. Depois apareceu um outro senhor japonês com inglês pior que o primeiro e falou algo do tipo: "It was very good to be here and a new Final Fantasy is coming here, but wait for the E3. Tchau. E sei lá se vai ser. Esse velhinho foi muito engraçado. Foi. Que foi bem isso mesmo. Tipo, ele chegou: "E aí, galera, vai ter um Final Fantasy na E3. Falou, beijo, tchau. E foi embora. Foi tipo, sabe o que? Uma pessoa que entra, tipo, no Jornal Nacional, entrasse ao Cid Moreira pra falar: "Domingo tem Fantástico. Tchau." É. Nesse nível, você fala, porra, jura? A Square, eu acho que a Square foi lá. A Square foi lá claramente pra bater ponto, né? Tipo assim, galera, não se preocupem. Final Fantasy estará presente no PS4. Foi mais pra garantir isso. E isso eu anotei no papel, mas a gente foi uma confusão no dia da gravação e acabei não falando. A Naughty Dog e a Santa Mônica não estavam, né? Que seriam duas. Seria muito fácil alguém entrar um de cada vez e só falar: "There's a new Uncharted coming here. And there's a new God of War for PlayStation 4. Isso aí, né, que é o outro óbvio também. Ninguém esperaria que não tivesse, né? Mas tudo bem. Mas é por isso que ficou meio besta. Eu acho que não precisava a Square ter ido só pra bater ponto e mostrar a mesma demo. Enfim. A Naughty Dog e o Santa Mônica com certeza já devem estar pensando em alguma coisa ou preparando pro PS4, mas eles não... E como ele diz aqui, o Shin, né? Sei lá se vai ser um Final Fantasy novo mesmo, como muitos eu também suspeito, que vão renomear o Versus 13 pra Final Fantasy 15 e pum. Ou pode ser aquela tão esperada, aquele tão esperado remake do Final Fantasy VII, quem sabe? Eu preferia que fosse do 6, né? Já que é pra fazer remake de algum, já que eles pararam, ou do 5, né? Já que eles pararam do 4 lá no DS. Sobre o lance do bloqueio de jogos usados, acredito que o console não virá com algo do tipo, mas que podem muito bem colocar isso depois, com uma atualização de firmware. Alguns sites postaram uma notícia onde a Sony disse que quem iria decidir o que aconteceria, se vai ter bloqueio ou não, seriam as próprias desenvolvedoras. Mas isso já existe de certa forma, o online péssimo, não é mesmo? De qualquer forma, continua sendo um assunto mameludo. Acho que esse é o evento da Sony, foi mais pra marcar o território mesmo e sair na frente da Microsoft. Vamos ver as novidades mesmo sobre o PlayStation 4 e seus jogos na E3, como o lançamento já tá previsto pra Holidays 2013. Temos aí uns 9, 10 meses pra anúncios e tudo mais. Será que Last Guardian sai ou é o novo Duke Nukem Forever? Cara, eu queria muito esse jogo. Todas quer o último Guardian. Todas quer o Last Guardian. Todas quer, ninguém tem. Esse que é o problema. Mas você achou legal esse negócio da Sony fazer um evento só pra ela e já tirar do caminho, assim, a parte técnica do PS4? Eu achei legal esse esquema. Serviu, né? Eles a Capcom faz isso também, né? Uma coisa todo ano pra anunciar lançamentos. É bom também porque as empresas estão cada vez mais fazendo esse esquema, né? De fazer suas conferências próprias, tipo o Nintendo Direct, As empresas estão cada vez mais empresas. Inclusive, daqui a pouco elas vão começar a fazer igual evento corporativo, vão começar a contratar stand-up comedy... Essas coisas assim. É muito. Não, chegar aí. Acho que vai. Um belo dia a gente vai estar vendo a conferência da, sei lá, da Microsoft, vai entrar o Luiz C.K. pra falar. Precisa virar também um show desse nível. Eu acho que é mais prático. Você já tira do caminho, assim, aquela parte mais pesada, e aí quando chega na E3 você foca nos jogos. Aí fica menos pesada a apresentação da E3, porque, né? Se eles fossem mostrar tudo, todos os. a parte técnica do PS4, mas todos os jogos, ia ficar uma conferência de 50 horas, hein? Ouviu o Quadrincast sobre games e quadrinhos e puxa! A história do Ilapso do Ninja Nemigo com Marvel vs Capcom 3 foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Na época eu fiquei maluco pela edição especial que custava, sei lá, 10 dólares a mais que a versão comum, só que aqui no Brasil estavam vendendo por 300 conto. Procurei o game no Mercado Livre e achei por 220. Comprei, gastei 220 pra 6 meses depois a Capcom anunciar o Wii Ultimate com 6 personagens novos. Eu lembro de ficar conversando com um amigo sobre as possibilidades de personagens via DLC, eram praticamente infinitas, tanto pra Capcom quanto pra Marvel, mas não foi o que aconteceu. Até hoje não comprei o Ultimate. Eu comprei. Vou encerrando meu e-mail por aqui. Mais uma vez, obrigado por terem lido meu e-mail e continuem com o excelente podcast que vocês fazem. Adoraria participar de um Baixo Fronts Pizza, mas pra ir pro Rio é meio foda. Abraço a todos. Então, aí entra a ideia da Rebeca, do Baixo Fronts Pizza comunitário. Os remotos. Vamos trabalhar. É verdade, bem lembrado que isso que eu ia falar. Eu tava falando com o pessoal no grupo do Baixo Fronts Soco, não na fanpage. E aí eu tava perguntando se tinha algum ouvinte aqui do DF pra gente fazer um Baixo Fronts Pizza extra, né? E aí, sim, o Pyron deu uma ideia excelente, que ele falou que uma vez ele fez uma reunião com alguns amigos. E aí eles levaram um computador e ligaram o Skype, e lá da reuniãozinha, lá no bar, sei lá onde eles foram, eles ficaram conversando com a galera que não pôde ir via Skype. Bacana. Então eu pensei que a gente podia adotar essa ideia pro Baixo Fronts Pizza. Quando os meninos marcarem o Baixo Fronts Pizza oficial no Rio, nós dos outros estados marcamos também os nossos Baixo Fronts Pizzas extras, e aí todo mundo faz no mesmo dia, na mesma hora, e quem puder leva seus computadores e Skypes, e aí a gente liga e se conecta. E fica uma mega conferência Baixo Fronts Pizza. Inclusive eu posso me comprometer numa oportunidade dessas, ir pra São Paulo quando tiver, né? Porque aí lá não falta casa pra mim, e aí eu fico lá com o pessoal de lá. E fica alguém representando lá em São Paulo. Fica aí o Crusher lá. A gente manda o Daigo ficar em Minas com o Danvil. Você aí no Distrito Federoba. Vai ficar maneiro, hein? Gostei, hein? Curti. Só tem que achar um lugar massa, que tenha. É só ir pra algum barzinho que tenha Wi-Fi, né? Aí levam, sei lá, um notebook, smartphone, sei lá o quê. Vamos trabalhar isso. E aí a gente se conecta com a matriz Baixo Fronts Soquiana. Caraca, isso vai ser muito maneiro. Isso vai ser muito bom. Rebeca, os recadinhos aí. Vai, o do Seu Madrogas, por favor. Tá. O Seu Madrogas envia, em nome da galera do Twitch, ele enviou links pro Senhor da Eternidade pra baixar o jogo Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo, e mandou ele streamar o gameplay. E ele reclamou do fanboyolismo de Zelda, pois ele foi xingado até a quinta geração por um amigo ao dizer que Zelda não era uma das três maiores franquias dos jogos. Isso é um assunto realmente polêmico. Se você fala isso, as pessoas voam em cima de você. Cada um com seu cada um, mas, né? A questão a questão do Pantera Cor-de-Rosa e o Senhor da Eternidade tá uma novela foda, hein? É novela das oito, hein? Esse filho da puta prometeu, vai ter que jogar. O Darks, do Geração Geek, que é um podcast, tem um podcast de animes. Inclusive, se for falar de algum anime de macho, tipo Hokuto no Ken, pode chamar. Já tem meu e-mail. Gostou do nosso episódio sobre tabuleiros e pede um de clássicos de PC. Inclusive, comentário interessante, o nosso camarada, o Barão de Lantier, que gravou o episódio sobre jogos de tabuleiro, né? Ele, com a identidade civil dele, de Rafael Studart, ele tá essa semana, acho que ontem saiu, um vídeo do vlog do Marcos Castro, aquele comediante aí que tá famoso pra cacete e que muita gente não sabe, mas fez cálculo 2 comigo e com o Diego do Phoenix Down na faculdade. E aí hoje o cara tá aí milionário e nós aqui, dois idiotas, fazendo podcast. Mas a vida é assim, a vida é assim. Então eu vou colocar aí na postagem também o link do Rafael com o Marcos Castro lá no vlog. Eles estavam falando de clichês de cinema. Ah, tá. O Strafer perguntou se vale mais a pena comprar o 3DS ou o Vita e qual a galera recomendaria. E ele ainda questionou se compensam o PSP ou o DS normal. E aí? Cara, eu acho que não compensa você agora comprar nem o Vita nem o 3DS, sabe? Eu, sinceramente, é a minha opinião, tá? Eu não comprei, eu joguei muito pouco de cada um dos dois. Não posso falar uma opinião de qual eu acho melhor. O que eu acho melhor agora é não comprar nenhum dos dois pra ver se esquenta um pouquinho, né? Mas acho que tanto o PSP quanto o DS valem bastante. Eu, por exemplo, pelo menos ainda uso os dois. O DS como videogame mesmo e o PSP como emulador portátil. Porque o PSP não tem tantos jogos bons assim. E o DS tem uma gama de jogos excelentes, assim. É uma coisa fantástica. O PSP eu acho que não. Mas acho que os dois ainda valem muito a pena. E, bom, eu não compraria nem o Vita nem o 3DS. Bom, eu já dei a dica lá no grupo do Baixo Fronts Soco. Acho que você poderia comprar um Pop Station. Que é um... Também vale, deve rodar Nintendinho, né? O Pop Station, você bota, depois coloca o link aí no texto e lápis pra eles verem o Pop Station. Eu acho que é uma ótima opção de mercado. mais barata que vai te divertir pro resto da vida. É, o Pop Station é irado. Mas eu acho também que... Mas assim, se você não comprar o Pop Station... Eu acho que uma boa dica seria você ver quais os jogos que você mais gosta, porque né, se você tem uma franquia que você ama muito e que seja exclusiva do PSP ou do 3DS, aí isso pesa, né? Que no meu caso, por exemplo, eu escolhi o PSP porque era o portátil em que eu poderia jogar Metal Gear Solid. Metal Gear Solid é sempre o que me faz escolher algum console. Pois é. É o meu divisor de águas. Então, sei lá, por exemplo, se você gosta mais de God of War e Metal Gear Solid, aí talvez pra você seja mais interessante um PSP. Ou se você gosta muito dos jogos de Mario, Zelda ou outros exclusivos que são da Nintendo, talvez valha a pena o 3DS. Então é bom pensar nisso também. Sim. O Dirge Bolado, que tem o melhor nome, ele pergunta se a gente vai gravar episódios de Metroid e Mass Effect. A resposta é sim. O Mass Effect vai ser antes, né? E o Metroid depois. Não tem um planejamento fixo, mas pronto, né? Mas, assim, o de Castlevania saiu, porque o de Metroid não vai sair. É, um dia vai sair. O de Mass Effect deve, assim, se tudo der certo, entre agora e os próximos 6, 7 programas, já saiu o de Mass Effect. O Ghost Turbo mandou um e-mail lembrando que vocês têm que fazer um crossover com o Eggcast. Olha, sim, só. Ele até mandou lá uma proposta de pauta, achei excelente, cara. Porra, fantástico. Tem que fazer, é muito bom. Eu vou falar pra Rebeca qual é, mas não posso revelar porque é a ideia dos caras lá. Mas é muito boa, cara. E eu aproveitei e me convidei pra gravar um episódio sobre o Toonami do Cartoon Network lá. Ah, caralho, eu falei Toonami, não era Toonami, era Adult Swim. Agora que eu percebi que eu falei merda pra ele. Mas beleza, é pouco que eu vou mandar um e-mail corrigindo. Depois de ouvir. Que merda. Depois de ouvir o Disco Ninja, o Lourão disse que o Donkey Kong 2 é o melhor jogo de todos os tempos pra ele. E que tem uma excelente trilha sonora. E que por isso eu tô colocando aqui pra tocar na leitura de e-mails a música. Da batalha final do jogo contra o King K. Rool, que ele disse que é a melhor música de chefão pra ele, né? Então tá tocando aí. Pô, cara, excelente. DKC é maravilhoso. Os três primeiros são demais. É, inclusive gravaremos um episódio sobre, inclusive, né? Não vou mentir pra ninguém. E tchau, vambora, tá? E um abraço e um beijo pra vocês. Já que você quer tornar esse podcast o mais heterossexual possível, eu gostaria de pedir pra você a sinopse heterossexual do jogo To The Moon. Cara, depois você pode dar a sinopse homossexual, Nijimigo? Se você quiser dar a sinopse homossexual, você pode dar também. Claro, nada mais justo, somos um podcast imparcial. Exato. Sem preconceitos, mas enfim, só alguns. Basicamente é um velho, fudido, morrendo, que ele chama o serviço de uma empresa, que eu esqueci o nome agora. É Sigmund, que é, Sigmund. É o nome do Freud. Boa, moleque. Sigmund. É do Newton, cara. Que é uma empresa cujo serviço é, eles podem rearranjar suas memórias pra você achar que você é um cara muito foda. Ou pra você fazer qualquer coisa que você não conseguiu fazer na sua vida, eles fazem você ter a ilusão de que você fez. Meio que nem Vingador do Futuro, você pode viajar pra onde você quiser. Verdade, muito parecido com Vingador do Futuro, esse aspecto. Eu não me lembro, ele só faz com a gente morrendo memória. Ou ele faz caramba? Não, como a manipulação de memória eles fazem através do sonho, e você nunca sabe discernir exatamente o que era o sonho, o que não era, eles especificam que eles só podem fazer esse tipo de serviço pra pessoas que estão à beira da morte, literalmente no leito da morte. Porque então é um serviço realmente específico. É isso, porque senão a pessoa podia acordar no final desse sonho todo e ficar confuso o que aconteceu na verdade na vida dela, o que é sonho, o que não é, e como acontece no Vingador do Futuro. Exatamente. São manipulações oníricas. Se o inimigo fosse fazer isso, ele ia acreditar que ele era o super-homem. Não. Se ele acordar, ia pular da janela. Hein? Não, com certeza não. Se eu pudesse fazer isso, eu ia acreditar que eu era um engenheiro formado em 5 5 anos na faculdade sem problemas. É, mas isso não é uma coisa muito distante da realidade que a gente tem hoje, não. Tem umas tecnologias de manipulação de memória, e sobretudo em sonho, que você não consegue fazer essa coisa tão clara, igual no episódio do House, que ele botou na televisão e leu o sonho do garoto, mas você consegue ativar regiões do cérebro que vai provocar determinadas sensações da pessoa e fazer com que isso, a pessoa guie isso pra moldar o que ela te provocaria aquela sensação dela. Então, por exemplo, você não consegue fazer o pedido quero ir pra lua, mas você consegue pedir, por exemplo, quero ter a maior alegria da minha vida. E aí o seu cérebro vai moldar isso da forma que ele achar mais conveniente, entendeu? Olha só. Lapso pede cagando regra. Não, eu só vi isso num documentário da Globo News anteontem. Aí eu tô atualizado. Nice. Eu acabei de criar uma sinopse mais reduzida pra definir o To The Moon. Ele é tipo o Vingador do Futuro, só que gay. Eu tenho uma sinopse ainda mais curta pra isso, que é Velho Arrependido. O Velho Arrependido. Velho Arrependido. O Cão Arrependido. Volta. Velho Arrependido, Velho da Morte. Mas é um fator bem interessante que falaremos sobre isso ao longo do episódio, principalmente quando a gente for discutir alguns spoilers do jogo. Mas o autor da história, ele realmente quis passar que no final da vida a maioria das pessoas tem arrependimento, né? Eles passam. É impossível você viver uma vida sem querer mudar nada que aconteceu. Já diz o pagode, me arrependo só do que não fiz. Nesses casos de amor, o coração é quem diz. É, o cara, por exemplo, se arrepende de nunca ter ido pra lua. Não, eu também, provavelmente quando eu morrer eu me arrepender de nunca ter ido pra lua. Pô, senhor Eternidade, o Neil Armstrong também me arrependeu de você, cara. e também citando aqui o Buzz Aldrin, que assistia a palestra dele há pouco lá na Campus Party, ele se arrependeu de não ter sido o primeiro cara a ter pisado na lua também. Ele vai ser eternamente se lembrado como o outro cara que não é o Neil Armstrong. Ele pelo menos é conhecido, o Michael Collins, que ficou dentro da nave, nem pisou na lua, ninguém sabe o nome dele. É outro arrependimento também. O Collins não saiu da nave, é tudo mentira, tá? Todo mundo sabe que ninguém foi pra lua. Mas o Collins, na novelinha que eles contam, não saiu da nave, porque ele era o mais importante dos três, né? Ele era o vital. Se ele sai pra lua e a cabeça dele explode, acabou a missão. Três estão mortos, porque ele era o cara principal. É, isso foi o psicólogo da NASA falou pra ele. Pra ele e o Armstrong era o mais bucha de canhão. Por isso que ele foi o primeiro a sair, né? Porque ele era o expendable ali do meio. Mas o Buzz Aldrin tem uma coisa que o Neil Armstrong provavelmente nunca vai ter, que é um personagem de uma franquia muito foda da Pixar, nomeada a partir dele. Isso aí já era. A premissa do To The Moon é uma tecnologia em que você pode manipular os sonhos das pessoas e fazer elas reviverem as vidas dela, mudando alguma coisa ao ponto de conseguir alcançar o seu maior sonho. Uma coisa que no seu leito de morte você arrepende de nunca ter conquistado. Com essa premissa, o protagonista da história, que é um velhinho chamado Johnny, ele contata essa galera e quando ele tá quase morrendo lá, sobrevivendo com apenas os equipamentos médicos, ele fala dentro do sonho pros médicos: o meu sonho é ir pra lua. Aí eles falam, what the fuck, qual é a tua? Por que tu quer ir pra lua? Ele fala, não sei, eu só quero ir pra lua. E o grande interessante do jogo é você descobrir o porquê ele quer ir pra lua e o desenrolar da história. Ogro, sabendo da sinopse do jogo, o que você esperava quando você começou a jogar To The Moon? Cara, eu não esperava um joguinho feito em RPG Maker. Mas... assim, eu tinha, na verdade, ouvido falar sobre To The Moon e ouvido falar muito bem no podcast irmão Tênis Verde aí, que é o Dash, do pessoal de jogabilidade lá. E como em geral... algumas das recomendações deles sempre foram bacanas, eu fui atrás do To The Moon e achei esse princípio bacana, cara. Esse sistema foi explorado não só no Vingador do Futuro, mas também naquele filme do Jim Carrey, o Brilho Eterno, de uma mente lembrando. Eu gosto de dizer pelo gemido do Castro aí, dá pra ver que ele adorou o filme. Ele teve um orgasmo. Exato. Ele nunca teve na vida dele, quando ele viu aquela mulher de cabelo azul. A Ramona, né? A Ramona de 2004. Eu acho que To The Moon é uma mistura, assim, de Inception com Brilho Eterno na Mente Sem Lembrança, né? mas a referência do Vingador do Futuro é algo mais heterossexual, que nem o Castro lembrou. Exato. É tipo Vingador do Futuro sem ação. Né? Exemplo mais contemporâneo de algo que se assemelha muito a To The Moon, fazer até uma recomendação, tem uma série britânica, tem 6 episódios só, em 2 temporadas, 3 em cada uma, chamada Black Mirror, que ela é sempre construída, cada episódio é construído sobre um desses 3 pilares, que é política, distopia e paixão. Aí o To The Moon se encaixaria muito no em distopia e em paixão. Essa série Black Mirror, ela sempre trabalha a relação que a sociedade criou com a tecnologia, de dependência, e como isso distorce ou molda o modo de vida que a gente tem. Então é É bem isso, assim, o quanto a tecnologia é capaz de moldar a sua vida e as escolhas, às vezes, inalteráveis e que vão modificar completamente a sua vida, que você pode fazer amparado pela tecnologia e pela sociedade tecnocrata que existe hoje, né? Onde tudo tem um alicerce tecnológico irrefutável. E rola também uma discussão muito filosófica entre, no fim da sua vida, para você poder morrer em paz, vale mais uma ilusão de que a sua vida foi algo que você queria que ela fosse ou não, através das tecnologias, né? É, porque a grande verdade é que é o seguinte, quando você está morrendo, tudo que você fez de verdade fica pro mundo. Uhum. Isso fica pras pessoas que estão aqui. O que você leva pra você, e se você muda o que você leva pra você, você está levando só pra você. Isso. Então você não está, na verdade, fazendo mal a ninguém. Você pode ofender pessoas, por exemplo, ah, eu quero esquecer o meu filho, aquele drogado, filho da puta, só jogava bola, não trazia dinheiro pra casa. Você pode ofender pessoas, né, querer essa coisa. Mas você não está fazendo mal, de fato, pra ninguém. Você só está levando pra você, pro bem ou pro mal. E qual o momento mais adequado pra tu, de fato, mudar as tuas lembranças, pra ser a tua vida satisfatória mesmo, que o momento tu morre, né, cara? Porque é quando realmente importa, que se o cara tiver consciência de olhar pra trás e se arrepender ou ficar feliz pelos seus feitos, é realmente no leito da morte. E é muito interessante isso, porque sempre que você tem uma grande decepção na sua vida, alguma coisa em que, um obstáculo, né, que você tropeçou e vai se levantar, o grande discurso é, calma, tempos melhores virão, você vai melhorar dessa, vai ficar tudo bem. Quando você tá no final da sua vida, não tem isso, né? É tipo, acabou. Então, é muito válido esse pensamento, essa discussão. Eu fiquei pensando, tipo assim, essa história sobre se isso é loucura ou não, se afeta ninguém ou não. Pô, pra psicologia, se você tá vivendo qualquer realidade que não é a realidade real, digamos assim, você tá se fazendo mal, necessariamente. Uhum. Você pode acreditar num mundo de arco-íris onde, sei lá, bater a cabeça é maneiro, mas... Pô, bater a cabeça é irado, hein? Você nunca foi um Maiden, por isso você não sabe. Red Bans, moleque. Então, se você lê um livro, você tá se fazendo mal, na verdade. Não, é isso, mas você acredita que o mundo não é o que realmente é, você tá se fazendo mal e precisa, digamos, ser curado. Mas mesmo que você sabe não como o mundo realmente é. Se você não sabe, cara, problema é mim. Ah, mas aí a gente vai entrar em discussões muito, muito fundas de tipo, será que o meu amarelo é o mesmo que o seu? Não sei nem onde eu ouvi alguém conversar sobre isso recentemente. É, eu já tive uma eterna conversa sobre isso. É, o Boyd tava falando isso, acho que tem. Mas essa coisa... Eu tive isso em introdução direito também. Essa coisa de você escolher sobre a sua morte, você vai mudar a vida, isso é, na verdade, uma expansão de um processo muito mais simples que a gente tem desde que o ser humano é ser humano, que é as escolhas, as pequenas escolhas que você faz sobre a sua mortalidade, as decisões que você toma. Por exemplo, quero ser enterrado, quero ser cremado, quero ser doador de órgãos, não quero ser doador de órgãos, quero que jogue minhas cinzas na lagoa Rodrigo de Freitas, que jogue no Maracanã, que jogue não sei o quê. Toda essa série de micro decisões que se vai tomando ao longo da mortalidade e do que você deixa como legado, na verdade é mais uma expansão, né? Uma ramificação disso que surge a partir de possibilidades que no caso a tecnologia oferece, né? Como já ofereceu no passado ser mumificado e hoje em dia não se usa mais. É mais uma ramificação. É porque a gente traduz isso de formas diversas, né? E pensa isso de formas distintas. Provavelmente vocês entenderam porra nenhuma do que eu quis dizer, mas eu fui bastante claro. Super entendido, Nada. Eu tô pensando que a musa ficaria orgulhosa desse papo. Olha só. Mas agora eu tô comprometido. Ela perdeu a chance dela. Ele deu muito mole. Você pode, por favor, se aprofundar na grande Lapsopédia e contar um pouquinho a história da criação do jogo To The Moon e do seu criador, Kangaô, sei lá o nome dele, como se fala? É, Kangaô, não sei, né? Canguru, eu vou chamar ele de Cangaceiro. Cangaceiro tá bom. Só pra falar uma parada pra não ficar em off, né? Dessa vez a Lapsopédia foi claramente um negócio forjado. Eu acabei de ler uma parada aqui, que eu fazia ideia dessa porra. Então é tipo Batman, com preparo tudo funciona. Foda é que se eu chegasse aqui na hora, não sei porra nenhuma. Ia ter que ser mandar uma gaiva e não sei porra nenhuma. O Kangaô, ele é formado em ciência da computação, assim como encaralhada de gente O cara é formado em ciência da computação e fez um jogo em RPG Maker. Exatamente, né? Ele fala, muitas pessoas que fazem ciência ou engenharia da computação, como eu e lá, não acham a programação uma coisa muito interessante, divertida, e partem pra outro lado, né? Você precisa fazer faculdade de ciência da computação pra saber fazer um jogo em RPG Maker, é isso mesmo. A questão é a seguinte, é computação. O cara é músico também, que eu sei, ele toca piano, ele é tipo o Ludo Bardos, formando uma porra pra trabalhar com outra. Entendi. É o futuro de todos nós. Todo mundo vai ser DJ um dia, afinal. Eu quero ser DJ. Eu pretendo acabar meus dias vendendo coco na praia, mas tudo bem. Olha. Pô, vai ser muito mais irado que ser DJ, bro. DJ do coco. Ficou a dica, hein? Computação é o ramo de atividade hoje em dia que mais nego se forma sem saber fazer o básico, né? Que é o que mais fica transparente que o cara não se formou sabendo fazer o básico. Então, o que mais tem é cara que se forma em computação e não sabe programar direito. O que não é, enfim, acontece. Tem cara que se forma em administração e não sabe porra nenhuma. Nem acontece. Eu sou formado Por exemplo, né? Mais um exemplo aí. Por exemplo. Então ele era um cara que, na verdade, ele queria mesmo era contar histórias. Enfim, ele é o ludobardo de um cara de japonês, cara. Ele foi fazer um negócio que não era pra ele e ficou lá por pura. Não sei. E olha que o ludobardo tem um olhinho puxado, hein? É verdade, é verdade. Aquele Kashimoto no nome dele não engana ninguém, né? O que ele queria, na verdade, era contar histórias. E ele sempre ficou se perguntando, porra, será que eu tenho uma forma de fazer isso de forma interativa? Eu quero fazer um negócio audiovisual, mas, porra, não tenho dinheiro pra fazer filme. E nem sei se é o que eu queria fazer. E aí, um belo dia, ele deve ter topado com o RPG Maker na, sei lá, na internet, na bancada, né? Na bancada de PlayStation da GameStop que ele frequentava, no bairro dele. O cara, ele falou que gostava de jogo de videogame, assim, mas nada muito fanático, nem nada do tipo. Mas gostava e deve ter topado com o RPG Maker algum dia. E aí, descobriu, porra, não, isso aqui permite fazer exatamente o que eu quero fazer. E encontrou no RPG Maker a solução tecnológica dele pra gerar o jogo dele. E ele teve o produto dele e eu acho que é um produto bem sucedido. O que demonstra, tá? Acho que é só fazendo um parênteses aqui, que não precisa saber programar pra fazer jogo. Sim. Né? Então tem o caso do To The Moon, aquele poster dash que o nosso camarada lá, o peruano, fez. Ele não sabe programar, ele é designer. O Don Juan Squirrel, do nosso camarada lá, o Carecucho, lá de Recife, ele também é designer, a namorada dele é designer, eles também não programam, eles fizeram com um prototipador. Então não falta ferramenta. Tem várias ferramentas também simples, tipo Mugen, você pode fazer um joguinho de luta, tem ferramentas pra fazer beat'em up simples. É, tem o Beat of Rage também. Não falta engine, que são amigáveis ao público civil, digamos assim. Só falta você. Só arrastar figurinha e tijolinho e monta o jogo. Tem vários são assim. E aí a criatividade é o limite, né? Que comprova que você não precisa ficar preso num molde pré-determinado por uma indústria ou nada assim. Foi o que o Kangaoo fez. E claro, você pode discutir vários aspectos, se ele foi bem sucedido em um aspecto ou não. A jogabilidade de To The Moon é basicamente feito no RPG Maker como se fosse um Final Fantasy sem batalha nenhuma. É como se você tivesse qualquer um daqueles RPGs de visão de cima, em que em nenhum momento você tem equipamento, item pra usar, level up ou batalhas nenhuma. Eles até zoam essa jogabilidade no começo do jogo com uma piadinha muito interessante. Isso gera toda uma discussão. Eu, por exemplo, acho que To The Moon não é jogo. Exceto pelo quebra-cabeça que o Sr. Eternidade falou, não tem desafio algum, né, ao longo do jogo. Não, tem outro desafio sim. Você teve vários momentos que eu fiquei perdido tentando achar o lado que eu tinha que andar pra achar o itemzinho. A gente entra naquela discussão filosófica do quanto um jogo tem que ser lúdico. Isso. E quanto ele tem que ser uma mídia interativa, né, cara? Porque se tu for ver outros visual novels também, por jogos assim que são considerados jogos mesmo, mas tu não tem um desafio, uma jogabilidade, um replay, assim. Pois é, a gente entra numa discussão. Eu acho que é uma coisa meio dessa época. Nossa geração, porque os visual novels são mais antigos, né, cara? Mas eu acho que já tá bastante estabelecido no mercado de games que um jogo necessariamente não precisa ter um desafio, uma jogabilidade, uma parte lúdica pra ser considerado um game. Concordo com o Ogro, se você for atualizar os conceitos que você tem, os conceitos mudam. Antigamente, porra, era ridículo ter som no cinema. Hoje em dia você não colocar som no cinema é você querer fazer uma porra ridícula só pra ganhar um Oscar, né? Os conceitos mudam e, de fato, acho que realmente a questão do desafio pode ser limada ou não é um item necessário e entendeu? E nem o gráfico seja, talvez, o Call Dreamers não tem gráfico, é jogo de videogame. Então. E quanta gente não diminui a dificuldade do jogo e coloca no Easy só pra passar lotado por ele e ver a história, né, cara? Hoje em dia, assim, não é mais obrigatoriedade que nem a gente tinha na época do Nintendo ou talvez do Atari, que o jogo tinha que ter ponto. Isso, eu concordo com você. E eu acho, assim, que é uma discussão muito delicada, principalmente na forma de jogabilidade que a gente tem em vários jogos hoje em dia. E a evolução de várias jogabilidades que tiveram também. Por exemplo, você joga Journey. Journey concorreu ao melhor jogo do ano passado na Video Game Awards, perdeu pra um jogo que também também não tem uma jogabilidade muito forte, que é o Walking Dead, e ainda mais o Walking Dead é um adventure game que vem uma derivação daqueles adventure games antigos da LucasArts, que a gente já fez. Mas é que tá, outro parênteses, tá? Qual é a diferença aí? O Journey, ele tem aquela proposta artística fantástica, tá? O Walking Dead, a jogabilidade não é muito forte, mas ela é uma jogabilidade que é catalogada, ela é consagrada de alguma forma, que é a porra do adventure. É igual, então, por exemplo, por que que o Chico Buarque é MPB e o Sidney Magal é brega, se os dois falam de amor e de mulher que traiu em todas as suas músicas? E se os dois são música popular, exatamente, brasileira. Por que que o Sidney Magal é brega e o Chico Buarque é MPB? Porque o Chico Buarque tem um contexto histórico de, ah, ele foi do movimento não sei o quê, ditadura, blá, blá, e o Sidney Magal estava avesso a isso, até contemporâneo, mas não estava fazendo parte do movimento cultural, então ele não é catalogado culturalmente. Então ele, o Reginaldo Rossi, o Valdir Soriano, eles são brega e foda-se. E são até mais populares que o próprio Chico Buarque, por muito... questão de público, né? Pô, cara, quem vai ouvir Cálice poder ouvir Sandra Rosa Madalena. Com certeza. Sobre a jogabilidade de To The Moon, um fato muito curioso é que, apesar dele usar o RPG Maker, ele usou essa ferramenta ao invés de fazer um RPG tradicional. RPG nenhum, né? É, ele não fez um RPG, porque o RPG Maker você faz um jogo bem estilo Final Fantasy IV, Final Fantasy VI, Chrono Trigger. Aqueles gráficos meio selados, 16 bits, com um sistema de batalha. Você é induzido a fazer, né, por exemplo, na verdade, né? Isso. Porque, por exemplo, quando estávamos fazendo as matérias de mestrado, o Cangaceiro Samurai e eu fizemos um jogo no RPG Maker como projeto de uma matéria lá, que era projeto de jogos, inclusive. E era uma coisa, o professor Chechel definiu, que era, ah, são as aventuras de Zé. Zé é um brasileiro, cada um faz uma parada do Zé e alguma coisa cultural do Brasil. Então eu e o Cangaceiro, a gente fez o Zé no Galo da Madrugada, o bloco lá de Carnaval em Pernambuco, e não tinha batalha nenhuma, exceto no final. Então jogava 40 minutos aquela porra andando o Recife inteiro pra no final ter uma batalha. Cara, eu fiz um jogo também de RPG Maker exatamente assim, era sobre o caralho, como é que é o nome daquele cara? Antônio Conselheiro. Muito bom, hein? Caralho, muito bom, hein? Você passava o jogo inteiro na cidade, tipo, fazendo as questzinhas com as pessoas lá, tipo, ajudando a galera da como é que é o nome da cidade? Belo Monte, uma coisa assim. É, e aí só no final tinha a batalha contra os brothers lá. Peraí, quem é Antônio Conselheiro? Quem é Antônio Conselheiro? Porra, cara, é aquele maluco do Nordeste lá, boladão. É Belo Monte, verdade. É, da Guerra de Canudo. É Belo, e ele impediu o pessoal a construir a usina lá, junto com os atores da Globo? Pô, muito bom, hein? Vamos fazer esse jogo, cara. Alguém volta no tempo, pega o Antônio Conselheiro, traz ele pra hoje em dia, e a sua missão é impedir a porra da construção da usina. Caraca, meu irmão, a galera típica ecológica vai cair de boca, vai se amarrar, vai ganhar muito dinheiro. Se alguém fizer antes, muito a gente. O Dobardo fez um jogo, mas o nosso vai ser melhor. É, com certeza. Mas voltando à discussão da jogabilidade, eu aprendi uma vez na minha digníssima faculdade que um jogo, ele não é feito só de jogabilidade e de ter um desafio. Um jogo, você precisa ter interatividade, e além de interatividade, você precisa ter escolhas. Você precisa fazer escolhas durante o jogo. Mas existem muitos jogos que não têm escolhas. Existem muitos jogos que têm interatividade, não, mas não têm escolhas. Escolha. Enumerem jogos que não têm escolha. Dois exemplos. Demon Souls, tu não tem escolha se não chorar no seu cantinho. Se não morrer. Não, mas a escolha que ele fala, não é tipo escolher no Mass Effect se você vai ser, sim, Renegade ou Paragon. Entendi. É escolher, não, esse Copa Tropa eu vou pular e matar. Ah, esse eu vou, exato, deixar passar. Entendeu? Exatamente. É esse nível de escolha. É qualquer tipo de tomada de decisão. Qualquer micro tomada de decisão, input que você dê no joystick, sei lá, pra tomar uma decisão no jogo, isso seria uma escolha, entendeu? Então, Final Fantasy IV, sem batalha, tem escolha? Não, você pode, pra começar, você pode fugir de uma batalha. Não, não, escolhe o caminho. O jogo não tem batalha nenhuma. Vamos tirar toda a batalha e levar. Não teria, então, cara, você seria um transporte. Tu escolhe qual caminho tu vai fazer com quais NPCs. É, se você vai numa dungeon antes ou depois. Ah, é verdade. É que item você vai pegar. Verdade. Bom, então, mudando. Se a questão é escolha, o menu do meu DVD aqui é um jogo? Teria, se tivesse outras coisas, não é só isso. Não, provavelmente. Dublado, agendado. É verdade. Mas, o exemplo do Final Fantasy IV talvez não seja bom, mas enfim, Final Fantasy XIII, sem batalha, aí... É verdade. Aí não tem escolha nenhuma. Tem escolha nenhuma mesmo. Ou seja, acabamos de concluir que Final Fantasy XIII não é um jogo. Cara, eu zerei essa semana Final Fantasy XIII. Parabéns. Você tem um, eu tô muito traumatizado. 50 horas. Não, eu tô não zerou, então, só assistiu. É. Voltando, eu acho que assim, não deixa... Claro que não vai deixar de ser um jogo. O conceito mudou, é isso que o Ogro falou lá no começo. Os conceitos mudaram, então... Não pode ficar se prendendo, ai, tem que ser igual Battletoad, difícil pra caralho. Uhum. Não rola mais, entendeu? Mas tem escolha em todo mundo, porque, pô. Não, nesse sentido, bem claro, a escolha é você, sei lá, andar pra direita ou pra esquerda, mas não é automático. Tem uma partezinha exploratória, né, cara? Mas você é obrigado a ir pra determinado lugar. Tem muito o que fazer, que achar de diferente. Pois é, a minha visão disso é o seguinte: eu acho que tem muita imersão no todo mundo, porque você realmente, eu como jogador, sei tanto quanto os personagens sabem. Tipo, realmente eu tô igual aos doutores procurando também, porque eles não fazem ideia onde eu tô, eu também não faço ideia onde eu tô. Mas até aí, eu poderia estar lendo isso também, né? Eu vou interromper um pouco, Bruno Lúcio. Eu também tinha essa crença do Bruno Lúcio de que, tipo, ah, cara, ia ser muito melhor se fosse, tipo, um livro, alguma coisa, um filme, alguma coisa assim. Mas aí eu pensei bem sobre isso, e eu pensei, cara, se essa porra fosse um livro ou um filme, eu provavelmente nunca teria visto ou lido. E é se verdade. Tivesse, por um acaso, visto, eu ia achar uma merda. Pois é, eu fiquei pensando demais. Enquanto eu tava jogando, eu pensava, pô, podia estar assistindo, não, passando bem, podia estar lendo. Só que, talvez eu não fosse ver, porque a gente não ia se interessar nisso, porque, porra, deve ter várias historinhas rolando parecidas com essa. Ó, Felipe K. Dick manda um abraço do seu túmulo. Não, peraí. Felipe K. Dick é uma parada que eu leria, e, quer dizer, que eu leio e acho foda. Mas ele, tipo, sei lá, ele não lida com algumas das temáticas mais dramáticas / homossexuais desse jogo. É, o K. Dick é mais aquela parada da realidade ou sonho, blá, blá, blá. Ele lida com essas paradas mais filosóficas, mas ele não lida com essas paradas mais dramáticas. Não, não mesmo. Pra que fique bem claro, pra eventualmente pode ter algum ouvinte que não sabe exatamente quem é o Felipe K. Ouviu falar, mas não quer. É o cara do Blade Runner. O Blade Runner é o cara do Blade Runner, é o cara do Minority Report, é o cara do Vingador do Futuro. Vingador do Futuro, Total Recall, o Blade Runner e o Minority são baseados em contos deles. São contos, o Minority não tenho certeza se é um conto também, acho que é um conto só, né? O Minority Report é um conto, o único que é um livro de verdade é o Blade Runner. É, o Electric Ship é um livro? Ele chega a ser um livro? Eu acho que é um livro. Enfim, mas são todos baseados em obras dele, né? Até porque ser baseado em conto não quer dizer nada, porque aquele Shawshank Redemption é um conto do Stephen King, virou um filme enorme, né? Mas beleza. É, mas a questão da diferença de ser um filme, ou livro, ou quadrinho, ou jogo, é que tem algumas diferenças narrativas básicas, né, cara? Primeiro, tu te envolve muito mais, porque além de que nem o Bruno falou que tu sabe apenas o que os doutores, os protagonistas, eles sabem, tu não vê, como costuma acontecer em filmes e livros, cenas de bastidores, alguma coisa que tá acontecendo em outro tempo, em outro local, tu também tem a questão em que o fato de estar num jogo, tu pode contar uma história muito mais comprida do que tu conta num filme, por exemplo. Tu tem mais tempo pra desenvolver aquela narrativa. Ok, talvez livro tu tenha mais. Sério, você tem mais tempo também. Mas tem um aspecto também. que eu acho muito foda. É a questão do tempo, é a questão de como o autor se adequa a determinada mídia. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aquele cara, qual é o nome daquele autor? O Frank Miller. O Frank Miller é um excelente autor de quadrinhos, tá? Eu acho ele, porra, fantástico, as obras autorais dele, do Sin City. Tá, mas como diretor de cinema, ele é um bosta. Dirigiu aquele Spirit do Will Eisner, ele fez o esqueleto do Will Eisner virar as coisas pra baixo, que é horroroso. Então, o George Martin, o cara que escreve o Guerra dos Tronos, ele é um excelente escritor, na minha opinião. Não sei se você vai fazer uma série de televisão, se ele seria um bom roteirista de televisão. Então, porque o estilo dele, porra, ele descreve minuciosamente. Calcule se o Machado de Assis fosse escrever uma novela. A riqueza de detalhes que ia ter na porra da porta de jacarandá, da porta da protagonista. Não, peraí. Escrever uma novela é uma coisa, dirigir uma novela é outra. É, dirigir, escrever, as posições que o cara atua e o encaixe dele nessas posições varia. Esse cara, o Kangaoh, ele se achou como fazedor de uma história no RPG Maker, porque aí ele conseguia. Ele é o roteirista e o diretor. Ele conseguiu achar o jeito de ele fazer os detalhes. Se ele fosse escrever um livro, talvez fosse uma merda, porque ele talvez não soubesse escrever a porra do farol, ele não soubesse colocar sentimento nos personagens. Pô, mas talvez... eu acho que To the Moon, ele funciona perfeitamente como um jogo ou uma história interativa, como vocês preferirem chamar. Interativa, combina melhor. Oi? Combina muito melhor história interativa do que jogo. Experiência interativa. Eu discordo, porque não é interativo, então eu diria jogo. Interativo é assim, aí você tá forçando a barra. Interativo é, pô. Você que é interativo? Onde eu vou chegar? Você mexe, quase... cara. Você é um bonequinho que você... Então um livro é interativo que você vira a página. Não, é isso mesmo. Agora limpa a bunda aí, que tem um pouquinho de regra saindo do teu cu ainda. Tem várias. Eu vou explicar exatamente isso. Eu acho que no To The Moon, o fato de você estar controlando os personagens, e nesse controle você explorar os cenários que são as memórias do personagem principal, e ao mesmo tempo você... Que tem um lance muito interessante na mecânica da história... Na mecânica da viagem dos sonhos, que você tem que encontrar elementos nos sonhos do cara que liguem com coisas do passado dele. Por exemplo, você encontra uma caixa do L.A. Noir quando ele tem 40 anos, guardada num baú. Aí você fala, caraca, isso aqui é um pedaço de memória dele. Aí com esse pedaço você pode voltar no tempo da memória dele pra quando, por exemplo, ele ganhou o jogo. E aí ele tinha... Fragmentos de memória atuam como chaves pra abrir portas pra outros momentos da memória do indivíduo. Essa que é a grande questão. Isso é muito importante na parte de como essa história funciona como um jogo. Porque existem diversos elementos que te levam ao passado, nas memórias dele, que você acaba criando uma afinidade a esses elementos por você estar procurando eles, por você encontrar eles toda hora, por você pegar... Reconhecê-los. E o que... Se fosse um livro... E aí ver como esses elementos são importantes para a história da pessoa. Porque você chega não sabendo nada do passado do personagem principal. Não acho que isso contribui para ser jogo ou pra deixar de ser jogo. Acho que isso é um elemento de jogo que contribui na melhoria da sua experiência. Porque se fosse um livro... Tipo, e ele... se fosse um livro, tu não teria que. É. Tu não viria o personagem atrás de um jarro de pickles o tempo todo. Pois é. Ah, cara, tá bom, mas sei lá, se você tá lendo Harry Potter, ele tá andando no meio do corredor na escola, sem saber o que tá procurando, você tá lá junto também, sentindo a interação. Não acho que necessariamente o fato de você tá controlando vai fazer muita diferença em relação a isso. É, mas o Harry Potter foi atrás dos Horcrux, ele não foi atrás de jarro de pickles, coelho de pelúcia, dobradura, etc, etc. Não, tá, mas. Acho que num filme ou em outra mídia, essa forma, porque uma coisa que a gente não deixou bem claro aqui é que a história de To The Moon, ela é contada de trás pra frente. Por quê? Você tem dois tempos, né? Você tem o tempo cronológico, que é a vida que o cara viveu, que não é contada diretamente, mas você tem o cara lá com, sei lá, 70 anos na beira da cama, morrendo. E conforme você entra na mente dele, você vai das memórias mais recentes dele, pulando pras memórias mais antigas, uma de cada vez, até você chegar na infância dele. E aí, o tempo todo você tá ciente que ele tá lá quase morrendo. Sim. Você tá com a sua consciência inteira, tudo você sabe, você tá guardando. E você tem o tempo, você tem que fazer isso antes dele morrer. Não que tenha um tempo no jogo pra você zerar, mas rola uma pressão narrativa ali. É a bomba relógio, né? O efeito bomba relógio naquele roteiro. Sobre a parte da interatividade, o próprio autor, Gal, falou que, né, me perguntaram pra ele se ele não achava que talvez todo mundo deveria ser um filme ou um conto curto. E ele falou que não, porque mesmo tendo interatividade, por menor que seja, exatamente, se você tá procurando isso, já faz você ter um senso de que você se envolve muito mais com o jogo e aí cria a imersão ou cria o fato de ser jogo. Tem um aspecto muito interessante também, é que essa história é pessoal dele, de certa forma, porque ele se motivou a escrever essa história e fazer um jogo a partir dessa história, quando ele teve que lidar pela primeira vez com a morte de um ente querido dele, que foi o avô dele. Pela primeira vez na vida, ele aprendeu a lidar com perdas e começou a pensar na morte, né, sobre morrer e não ter mais nada que você possa fazer a respeito das decisões que você tomou e etc, etc. Aconteceu, inclusive, a mesma coisa comigo, exatamente, e foi avô também, quando meu avô morreu, não meu avô radialista, o avô que era marido da minha avó. Quando ele morreu, eu tinha 12 anos, 98, e foi exatamente isso. E você fica pensando o quanto você tá preparado pra uma perda, até que você descobre que você, na verdade, nunca tá, né? Isso. E eu acho que a primeira morte de um ente querido é muito importante pra sua concepção da vida em si, né? Você passa a pensar muito mais a respeito, você começa a ter muitas reflexões sobre o que você deve dar valor, o que não deve. E eu acho que essa história dele foi muito baseada nesse pensamento, nesse sentimento. Dá pra sentir isso enquanto você joga, viu? Exatamente. E tal história, né? Faz parte também de é quando a primeira vez que alguém próximo de você morre é quando você de fato aceita que a vida é um processo finito. Uhum. Que até então não tá perto de você o suficiente pra você, pra não ser mais que, sei lá, notícia de televisão. Agora, quando acontece com você de fato, aí você finalmente aceita, ou pelo menos comigo foi assim, você aceita que essa porra que a gente tá aqui é um processo finito, né? Que acaba e acaba pra todo mundo. Embora você talvez nunca esteja pronto pra aceitar de cara. Até porque eu acho que a gente não foi programado pela evolução ou pela criação, sei lá que for pra aceitar isso de cara, né? Nunca foi preto pra estar pronto pra isso. E a gente aqui não tá discutindo religião, nem nada pode vir, né? A gente tá pensando na vida fechada, sem envolver nada, nenhum tipo de espiritismo. É, mas eu sou católico. Até porque dessa questão do quanto a morte de um ente querido mexe na tua vida, até porque não é só questão de tu pensar na tua própria mortalidade, mas também porque no momento que alguém muito próximo a ti morre, tu vê que o status quo da tua vida, como tu sempre encarou ela desde que tu nasceu, mudou, né? É mudado drasticamente, né, cara? Uhum. Então, é um momento marcante na vida de todo mundo passar por isso. E foi o que aconteceu com o cangaceiro aí, que foi algo necessário pra realmente inspirar ele a criar essa obra. Eu acho que a gente já discutiu um pouquinho dos aspectos negativos do jogo, né? Alguém aqui discorda que o maior aspecto negativo do jogo é a falta de uma jogabilidade marcante dele? Com certeza. Não acho que chega a ser negativo. Acho que, na verdade, chega a ser uma questão de decepção pelo que você esperava. Uhum. É, mas, eu acho negativo, sim. Eu acho que realmente é um ponto negativo, porque você tem que se sacrificar pra passar de uma parte chata pra você continuar a ver aquela história que você tá gostando, sacou? É, eu acho achei negativo sim, porque me fez ficar ao longo do jogo pensando isso. Uhum. Porra, caralho, acho que não devia ser um jogo. Eu vou dizer que, sei lá, quando eu tava jogando o Xenoblade também, às vezes eu pensava que se eu estivesse assistindo isso, eu ia achar maneiro. Mas era positivo. Nesse caso. É, no outro exemplo de jogo que fez isso muito bem, vocês já jogaram Ghost Trick aqui? Ghost Trick, já vi. Sim. Que é uma história muito envolvente, acho que tão envolvente quanto o próprio To The Moon, assim, que tem reviravoltas e mistérios e tudo mais, e a jogabilidade é bem interessante, assim, ele te prende tanto no, na parte do jogo quanto na parte da narrativa. E ela é muito bem amarrada, muito casada com a história. Isso que é interessante. Coisa que o To The Moon deixa muito a desejar. Quem não jogou, joga aí. Acho que tem até pra... Não sei se tem pra Android, mas pra iOS... Eu joguei no iPad. Então, pra iPad tem, eu tenho aqui. Vale muito a pena, hein? Quem não tiver DS e tiver algum iOS, dá pra jogar. Agora, acho que claro, acho que o que peca não é a falta de jogabilidade. É o fato de que talvez a história, em alguns momentos, fique muito arrastada e não comporte essa falta de jogabilidade. Você achou? Não, acho que não acho a história arrastada. Uhum. Eu acho que o fato de ter essa jogabilidade ruim... Torna o jogo um pouco arrastado. Tanto que eu levei 20... O Senhor da Eternidade, eu tava jogando um dia no Steam, ele popou o chat e falou, porra, tu vai levar 2 anos pra ter essa porra de jogo, tem 3 horas. Porque eu não aguentava ficar mais meia hora jogando, porque eu enjoava. É uma merda. Eu queria ver o resto da história, mas não aguentava. Aquele... Eu realmente agora não me lembro mais o nome. Mas tem aquele jogo que a gente até jogou uma... Interagiu, né, com aquela história. Que era um joguinho que o cara fez curtinho, que era sobre o mundo ia acabar e você era um cientista e podia todo dia sair de casa, ir pro trabalho, fazer lá o que você tinha que fazer e voltava. Aí chegava que você voltava em casa e a sua família tinha dado um problema. Vocês lembram o nome desse negócio? Lembram do que eu tô falando? Isso me é familiar. É, eu realmente não... O Killerazos e o Ludobardo talvez lembrassem, mas enfim, eu vou procurar. Se eu achar, eu vou colocar na postagem. E aquele outro exemplo também, que é aquele jogo, que é um joguinho em uma janelinha de iOS pequenininha, que é basicamente sobre passagem do tempo, que é você e a sua namorada, e o tempo vai passando, eles vão envelhecendo também. Ah, esse é Passage. Passage. Concordam que, em termos de jogabilidade, ele é tanto quanto o To The Moon? Eu acho que Passage ainda tem aquele aspecto da pontuação, né? E ele usa a pontuação como uma forma crítica, porque você consegue muito mais pontos se você andar na sua jornada lá, da Passage, com uma esposa. Só que o jogo fica mais difícil, você não consegue passar por certas partes, não pode. Tudo bem, tem essa questão aí, mas de certa forma não contribui tanto, né? É uma questão de escolha, você quer marcar mais ponto, é decisão sua. Mas esses dois jogos, eu acho que são tanto quanto em termos de jogabilidade, ou em termos de escopo de decisões que você pode tomar, quanto o To The Moon. Mas como eles são muito curtos, eles não chegam em nenhum momento, não chegaram a me incomodar. Como o To The Moon em alguns momentos se incomodou pra se pôr de caralho, eu vou ter que ir lá embaixo de novo, pra ver se tem uma porra de um ornitorrinco e voltar. Mas é interessante, Pivoto, que eu concordo com isso, falou Pivoto, mas pra mim teve efeito contrário. Tipo, eu tava tão envolvido na história, que, tipo, eu joguei numa tacada só. Eu tô com o Ogro, eu joguei de uma vez. Eu comecei a jogar, até nem sei dizer qual é a duração dele, mas tipo, eu sei 4 horas, mais ou menos. Eu terminei às 5:30 da manhã, tipo. Eu só conseguia, eu só queria, vou jogar um pouquinho pra ver como é, e eu fui ficando curioso, porque... Exatamente a mesma coisa comigo. Porque tu tem essa questão, esse efeito amnésia também, outro filme muito foda do Guy Pearce, que tu vai contando de trás pra frente a história, tu quer saber o que ocasionou naquilo, tu quer saber por que diabos o velhinho quer ir pra lua, entendeu? Uhum. Exatamente. E ele vai te dando doses dessas coisas, tipo, ele me amarrou muito nesse... Mas assim, eu não fechava o jogo puto, não, eu fechava o jogo, porra, que pena que eu vou fechar o jogo, eu queria ver o resto da história, mas não, realmente não consigo ficar com o dedo na seta do mouse, do teclado pra cima e pra baixo, mas eu vou parar um pouco e depois eu volto. Tem uma coisa interessante sobre esse aspecto negativo que vocês estão falando da jogabilidade, de se arrastar e tal. Eu acho que a maior crítica que eu tenho com To The Moon é quando ele tenta ser um jogo, ele tenta inserir coisas de jogabilidade ali que ficam chatas. Por exemplo... Só no finalzinho? Não. No final, toda vez também. Que você tem que voltar... No final também, mas toda vez que você tem que voltar pra uma outra memória do passado dele, você tem que fazer um puzzlezinho chatinho de consertar uma memória dele, que é uma imagem. Eu achava aquilo legalzinho. Não, pra mim isso era uma forçação de barra pra botar um pouco de jogabilidade. E isso era a parte chata do jogo pra mim. Mais chata a parte do final também, que até, se eu não me engano, o Kangao teve que botar um patch pra consertar, porque tinha gente que não conseguia passar. Tinha ficado mal feito. Uhum. Eu acho que o jogo, ele tem uma história fantástica. Os elementos de jogabilidade fazem essa história ser muito mais imersiva e você ficar muito mais interessado. Só que quando ele tenta ser mais um jogo do que ele realmente é, ele peca. E ele acaba sendo chato. Eu vou dizer, nesses puzzlezinhos pequenos, eu fiquei feliz que eles não eram difíceis mesmo. Porque se fosse, eu não tava com cabeça de agora. Se fosse, eu ia procurar no YouTube. Mesmo. eu abri o site da Freebird Games e tem lá, tipo, umas frasezinhas de comercial, de críticos falando sobre o jogo. Uhum. E tem um, acho que é um site, não sei, chama-se Ars Technica. Não sei. Sim, se é um site. Bom, não sei. E eles, o comentário deles sobre o jogo foi: "A story worth hearing." Uma história que vale a pena ouvir, não jogar. Assim, achei meio estranho. Tipo, ou seja, não é a merda de um jogo. Tudo bom. É, mas aí é porque ele apelou pra esse lado da história, né? Eu acho que foi até elogioso esse comentário. Pelo menos eu vejo assim. Porque até vindo de quem veio, né? Vindo do Ars Technica. É um site genérico da internet, falam de tudo. É um portal da internet. Mas eles, né, na parte de tecnologia, tem esse lado aí de tentar explorar a parte alternativa, entendeu? De fazer ver o que ninguém faz com a tecnologia, etc. Então acho que foi até elogioso da parte deles. Legal. Cara, eu acho que é uma peça interativa, vamos dizer assim. E é apresentada de uma maneira bonita. Acho que foi que coube bem, sacou? Ah, então com isso eu vou te perguntar, Sra. Eternidade. Eu quero saber qual o aspecto do jogo que fez... Deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Você gostou do jogo? Você gostou de To The Moon? Gostei. Então eu queria que você me explicasse por quê. Quais são os aspectos positivos que fazem ele sobrepor os pontos negativos e ser um bom jogo? Eu acho que, assim, principalmente duas coisas. Uma é a forma como os personagens são caracterizados. Uma das coisas que eu mais gosto em narrativas como um todo é de personagens. Desenvolvimento dos personagens. É, desenvolvimento dos personagens. Personagens que eu posso me identificar com e, tipo, são bem detalhados, que não são rasos, uhum, e etc. As personagens são muito bem detalhados, com certeza. Sim, todos. E, tipo, até os personagens mais opcionais, tipo, a empregada do cara. As crianças. Os médicos, a gente também não sabe muito sobre eles, mas parecem realmente pessoas reais. É, exatamente. Piadinha real, não sei. Eles não contam tudo sobre eles, sacou? Mas o pouco que eles contam é interessante. É, você não conta muita coisa, mas, por exemplo, você sabe que o cara toma remédio. Olha o spoiler aí, antes das outras spoilers. Ah, foda-se, tá de merda aí. Só vão contar no 2. É, mas assim, você sabe que por isso até ele se identifica com algumas situações do que acontecem durante a história que eles vão descobrindo, etc. Você faz pequenas descobertas que, assim, não mudam a sua impressão geral sobre a história, mas que vão te dando ali um gostinho, né? Te dar mais um senso de realidade sobre o que tá acontecendo ali. Eu acho que é legal, os personagens estão tão bem trabalhados que você começa a entender os propósitos de cada um, né? Os dois doutores, que é uma mulher e um homem, que estão participando desse processo na mente do Johnny, você no começo gosta muito mais da mulherzinha do que do cara. Concordo. E conforme vai passando o jogo, claro, você vai entendendo o cara e começa a gostar do cara e você começa a questionar o que a menina faz e depois você começa a gostar dos dois. Se eu tentasse, não gosto do cara, porque o cara no começo é um escroto, nem ele. Você achei irado, cara. Então, eu achava chatinho. Mas inclusive, é legal comentar que você controla os doutores e rola uma troca, naturalmente, no momento, quando um depois o outro. Mas isso também é uma coisa até orgânica. Lembrei, senhor Eterno. Eu incomodei de trocar de ter um no seu outro. O que você lembrou? Tem momento no To The Moon que você tem uma escolha assim. Você escolhe se você vai jogar a cena com o doutor ou com a doutora. Ah, ou nele. Mas não faz a menor diferença. Mudou o jogo inteiro. Eu joguei com a Eva. Eu joguei com a Eva também, porque eu não gostava. Eu não me lembro, mas acho que joguei com o cara. Rosalind, então. Eu joguei com a Eva simplesmente porque é uma mulher morena. E é difícil ter mulher morena, mulata assim. Uma mulher morena com seus 16 bits muito gata, diria eu. Porra, várias vinhetas. Tipo, esquentinho rolando o solto, hein? Do elapso lá com a Terra. Com a Terra, né? A Terra e a Célis. Eu joguei com ela porque ela levava ela mais a sério. Aproveitar pra perguntar pra você, Ogro. Qual o aspecto do jogo que deixou você... esse um jogo pra você guardar no seu coração? Eu fiquei tocado mesmo pela questão de ser baseado no momento da morte de alguém. Toda essa questão que a gente já discutiu de... Será que vale a pena você alterar suas lembranças, viver uma mentira? Será que, pô, no instante da morte é realmente considerado uma mentira? Será que é algo considerado positivo, negativo, é? Antiético, etc. Mas foi realmente o fato dele ter feito algo diferente. Algo que talvez tu não encontrasse no jogo tradicional. Tudo bem que hoje em dia tá aí a PSN e até outros caras na Live Arcade fazendo diversos jogos indies bacaninhas, mas não tem esse envolvimento emocional como todo mundo teve. Até concordo. O próprio... E eu acho que fora dos jogos mesmo, em filmes e livros, é difícil encontrar um jogo que te envolva emocionalmente tanto quanto o To The Moon, com os personagens e com a história. Até o Heavy Rain, que deveria ter sido isso, acabou... não sendo, né, cara? Deixou, em comparação com o To The Moon, deixou a desejar nisso. Tem aquele aspecto muito foda, porque To The Moon deixa muitos mistérios ao longo do jogo e resolve todos muito bem. No final do jogo... Eu não acho. Tem algumas coisas que você tem que, tipo, fazer um esforço pra sacar. Mas não, nem pra sacar. Eu acho que tem algumas coisas que são muito... se A, então B. Toma! Na sua cara. O que eu gosto do final do To The Moon, lá quando você tá descobrindo os motivos, é que quando ele revela uma coisa, você, como jogador e o leitor da história, história, como controlador, você tem uma epifania e, sim, se não todos, quase todas as peças soltas na sua cabeça com uma cena se juntam ao mesmo tempo. E você acende assim pra, cara, tô entendendo tudo agora. É um grande puta que pariu. Exatamente. É. E começa a chorar descontroladamente. Exato. Exatamente. Em teoria. Aí tá, muita gente me falou, ah, porra, eu não achei emocionante a ponto desse aspecto, não. Realmente não achei. Eu acho que você não achou emocionante porque você ficou jogando 15 minutos por dia durante 3 meses. Talvez. Se você tivesse jogado tudo de uma vez, teria sido mais talvez, fácil. Mas eu não perdi nenhum ponto da história. Pra mim tava tudo claro na minha cabeça, porque eu joguei todo dia ao longo daquela uma semana e meia, né? Porque então, último, fim de semana eu não joguei. Último ponto aqui pra entrar, antes da gente entrar numa área de spoilers frenéticos e quem não jogou não vai ouvir, por favor, se não estraga. É, eu e o Senhor da Eternidade nos emocionamos com essa história. Brux e Lapso não. Ogro, não, você. Eu me emocionei. Peraí, não falei que eu não me emocionei. Eu só falei que eu não chorei, porra. Ah, chorar eu não me emocionei, era all. Ah. Homem não chora, né, cara? Irônico nessa situação. Essa foi a melhor piada. Exato. Ogro, você se emocionou, Itadamon? É, eu me emocionei bastante, cara. Você chorou. Olhos marejados. Olhos marejados. E é gaúcho, hein? Suas duas bichas, vocês dois. Olhos marejados. Olha, tipo assim, ó. Eu confesso que, sei lá, quando eu, sei lá, vi o final de Battlestar Galactica, eu chorei que nem aquele garotinho que matou formiguinha, lembra? Mas não, o Tudemon, ele me deixou bastante emocionado, tanto que eu falei, eu não conseguia parar de jogar, eu joguei até 5 e meia da manhã, e eu tinha comprado, não tava no Steam ainda o jogo, eu comprei ele no... É, eu também. Acho que não sei se foi pelo site do Kangaoh, algum outro site bizarro aí, e eu peguei caro... Foi pelo próprio site da Freebird. Eu sabia que os meus amigos não iam comprar, acho que eu paguei 20 e tanto reais pelo jogo na época, eu falei, sabia que os meus amigos não iam comprar um jogo por esse preço, então me deu o direito de emprestar o jogo pros meus amigos, já que eu tinha pago por ele, ó, vocês têm que jogar isso daqui, é muito legal, e eu mandei e-mail dizendo, ó, vocês têm que jogar, e o link tá aqui embaixo, essa porcaria, e joguem, entendeu? Pois é, Ogro, eu tive a mesma situação, Nijni me encheu a merda do saco pra jogar o jogo. A coisa que, além de ouvir isso, eu ouvi ele me falando que ele chorou descontroladamente. Não, Gai, eu não sei de onde tu tá tirando isso. Você falou, cara, mais uma vez que chorou, igual uma menina segurando um coelhinho cujo olho foi arrancado da pelúcia. Você falou. Então, eu acho que eu tava mega hypado já, então, tipo, eu tava esperando que, sei lá. Mas o Nilton aí gera o efeito da expectativa. Mas é porque o Brook não é malandro agulha. Quando o Nijimil começa a falar muito bem de uma parada, você fala, caraca, O Brooks, você conhece o Nijimil há quanto tempo? 4 anos, não precisa contar certo, então, 4 anos. Devia estar mais do que vacinado já da criatura. quando ele fala que uma parada é muito foda, de duas uma, ou é legalzinho, ou então é uma merda muito gay que só ele gosta. Pois é, eu ainda não joguei Journey, então tô mas esse é maneiro, esse eu aprovo também, assim. Já vai se fuder. O Tio Demon também. Vamos entrar em spoilers aqui. Agora, a partir de agora, se você ignorou o aviso do spoiler e ainda está aqui e não jogou To The Moon, eu recomendo fortemente que pare de ouvir, porque os spoilers, infelizmente, podem estragar a sua experiência. Podem e devem. É. Você tem que falar isso que nem o narrador de South Park no começo. Esse episódio de contrair spoilers acerca da trama de To The Moon. Tudo que será falado aqui vai estragar a sua experiência e você não vai ouvir antes de jogar o jogo. Isso aí, metade não entendi, mas é isso aí. É igual o South Park. River é autista, pronto. Se o cara ouviu até agora, já... Já se fudeu. Quer dizer, mas não é, né? Dá pra discutir isso. Assim, existe diagnósticos errados, né, no mundo. Contextualizando isso antes no jogo, tá? Sobre a River. Uh-huh. O Johnny, ele... Vamos tentar agora fazer uma grande sinopse do jogo pra poder discutir os aspectos narrativos dele. Anos antes da história do jogo, né, do momento poucos em que se passa o jogo, poucos anos antes, o Johnny, o tal do John, ele perdeu a esposa, a River, que era a companheira dele. dele há muitos anos. Se casaram. E literalmente ainda morreu de autismo. Morreu, mas ela morreu, tipo, muito assim, estou na cama autistando e morreu. Aí, é. Ninja, qual era aquele anime que tinha que a mulher morreu de autismo? Caralho, tinha um, eu esqueci. Deve ser da Gainax essa porra, mas não briga com isso não. Mas enfim, a River faleceu anos antes e a partir daí, entre aí e o desejo dele de ir pra Lua, você não sabe porra nenhuma. Né? A grande questão é que quando você começa a viajar, faz essa viagem onírica no John lá, frustrando os sonhos dele, você descobre, em determinado momento, que a River, ainda jovem, pouco antes do casamento dele, se não me engano, foi antes do casamento ou depois? Foi antes. Ela foi diagnosticada com uma deficiência social, não sei se o termo é esse, que não fica evidenciado qual é, mas que o jogo te dá pistas, ele fala, tem um autor aqui que escreve muito livro sobre isso, e o autor é esse, e, bom, se você pesquisar, você descobre que é um autor de livro sobre a síndrome de Asperger. É muito interessante porque o jogo ele te dá muitas pistas que ela tem um autismo, só que a síndrome de Asperger é um tipo um autismo, só que mais leve, mais social, assim. Você é funcional, você consegue ter um trabalho normal, uma vida normal, casar ali. Regras, comportamento social pra você é um pouco diferente. Tipo Sheldon. Eu tava pensando nisso hoje. Tava assistindo hoje e pensei, porra, Sheldon não pode ter tipo um mini Asperger? Ele tem Asperger? A mãe dele testou ele. Ele do Big Bang Theory e a Abed Community. Dois são Community, uma série tão famosa, mas é muito melhor que Big Bang Theory. Eles dois são personagens, assim, que eles são bem escritos pra você, pelo menos, achar que eles têm algum tipo de autismo. Exatamente. E são personagens excelentes, que, por exemplo, o Sheldon é um gênio. Ele não tem nenhum problema de inteligência, de dislexia. Não, o cara é um porra absurdo. É o teórico de física das cordas. E o Abed também é um cara que tem uma percepção de mundo muito, muito grande. Ele é um cara que percebe muito bem as coisas. É que as convenções sociais de ambos não são as mesmas que eu ou cada um de vocês que tá ouvindo tem. Uhum. Até porque as convenções sociais que eu tenho, as que o pessoal que tá ouvindo tem, podem ser diferentes. Né? Mas tem um padrão da sociedade, normalmente... É um padrão social, né? Como, por exemplo, a gente sabe que no aniversário das pessoas é um costume social, às vezes, dar presente. Exato. O Sheldon, isso seria um... Porra, filho da puta, dinheiro, né? Que merda. Não, mas, por exemplo, ligar pra pessoa... Você tá muito tempo sem falar com a pessoa, liga pra ela e fala, pô, quanto tempo eu não falo com você, saudade, como é que você tá? Isso é uma convenção social muito escrota, chamado check-up de amizade. Isso. Tem pessoas que tiram um dia do mês pra ligar pros amigos que não vem há muito tempo. Mas o Asperger não entende, ele falaria, pô, mas pra que eu vou ligar? Ele sabe que eu gosto dele, tá bom, tá tranquilo. Tem um vídeo, eu vou colocar no... Eu consegui achar no YouTube esse vídeo, é um vídeo, uma reportagem da Rede Brasil, ou da TV Cultura, não lembro, uma das duas, a TV Estatal, tá? Que é um programa que entrevista uma mãe, no caso, e a própria filha, e essa filha dela, Laura, uma menina na época de 10 anos, que tem síndrome de Asperger, ou como eles chamam entre eles carinhosamente, Asperger, é uma Asperger. E esse vídeo explica perfeitamente o que é conviver com essa menina, e a menina fala, e ela dialoga com você, e a mãe explica, olha, não é uma coisa óbvia do tipo, vem aqui minha filha, vamos brincar, e ela simplesmente vem e brinca. Você tem que explicar, tem que incentivar, então ela tem que ser, assim como uma criança que tem autismo, né, mas em um nível diferente, constantemente motivada a ter interações sociais, né, etc. É muito interessante que eles falam que uma pessoa diagnosticada com essa síndrome, eles falam até isso no jogo, se ela for diagnosticada cedo, na época da criança, da infância, adolescência, é tranquilo porque você ensina a pessoa a viver sobre essas circunstâncias sociais. Então a pessoa aprende a meio que atuar e viver normalmente. Ela não entende... E a história? Ela tipo não... O pai do Dexter fez com ele. Isso! Você não sente tipo, a necessidade de ligar pra pessoa, mas você sabe que você tem que ligar. Então a pessoa acaba vivendo normal. A River, no jogo, ela encontra uma amiga dela que também tem isso, mas foi diagnosticada cedo. E ela fala... É atriz, né? Ela é atriz. Ela fala. E o aspecto interessante é que ela, quando tá conversando com essa personagem, a Isabelle, quando tá conversando com o Nicholas, que é o marido dela, ela fala, pra mim é diferente, porque eu sou atriz. Uhum. Então, às vezes, nem eu sei quando eu tô interpretando uma coisa que, na verdade, eu não sou. E que eu tô me forçando a interpretar por causa da minha condição. Que ela é um personagem muito interessante nesse jogo também. E ela, pra ela mesma, às vezes, não sabe se ela é de verdade ou se ela é uma personagem. Né? Até pela essa condição dela de ser atriz, de estar constantemente se obrigando a fazer parte da convenção social. Uhum. E aí entra numa outra questão filosófica também, ó. Se tu chega num ponto que tu acaba fingindo algo por tanto tempo que acaba ficando natural, não é um sentimento natural que tem? Pois é, né? A mentira é contada várias vezes que vira verdade, né? Pois é, exato. Não é o caso aqui, é só um exemplo. É por isso que as pessoas dizem que, se tratado, você pode viver normalmente, porque a pessoa vai acabar vivendo normalmente. Exatamente, mas assim, é claro, em nenhum momento na história fica evidenciado, Thiago, na sua cara, ó, esta personagem tem síndrome de qualquer coisa. Uhum. Inclusive tem fóruns aí de pessoal, se ela realmente tinha, se ela simplesmente gente... Na minha opinião, ela tinha. Na minha opinião, a história fecha bem fechada se ela tem. Sabe? Fecha bem fechado que ela tem. É. Mas assim, porra, a mulher era só maluca. A mulher era só... Tinha aquela vontade doentia de fazer o cara perceber X, né? Que é o grande lance do jogo. E os tempos de eternidade. E quem já foi casado sabe direitinho que as mulheres fazem isso, hein? É, verdade. O tempo todo. Precisa de cedo das pernas. Mas uma coisa que a River tem, que ela fecha bem essa personalidade que tem autismo ou Asperger, ou uma variação mais leve de autismo, é aquele, primeiro que é uma memória quase que eidética, né? Aquela coisa de lembrar tudo nos minuciosos detalhes, facilidade de... Aspecto tem isso. É, você lembrar de tudo, você tem muita facilidade em memorizar as coisas, ser bem inteligente, e tem também aqueles padrões repetitivos. A River, ela tem, quando ela faz uma coisa, ela faz em padrões bem repetitivos. Por exemplo, ela faz aquele origami no começo do jogo, que ao mesmo tempo é o final da vida do cara, né? Ela faz infinitos origamis de papel de coelho, mano. Pega o papel... É um negócio obsessivo. 45 mil! Aí ela enche o farol, a casa, o lighthouse que eles têm lá, onde eles moram perto, ela enche ele de origami de coelho. Você fala, what the fuck? Tem até uma música tensa nesse momento, como se fosse uma coisa meio assustadora, meio psicopata. Tá meio escuro, então. E é, né? É, chega a ser, né? No momento quando você não sabe o que tá se passando ali. Pois pro próprio John, talvez seja, né? Porque ele entende que ela tem uma condição, mas não sabe que talvez... Até porque ele se recusa, né? Ele fala, não quero saber sobre esse negócio, não. Eu vou viver com ela, eu já vivo com ela assim, então dane-se. Vamos continuar. De repente o cara descobre que ele tá casado com o Dexter, né? Então... porque essas pessoas que têm essas condições, essas variações de autismo, a percepção de mundo delas é completamente diferente. A gente vive num ritmo e eles vivem num outro completamente diferente. Tem uma menina americana chamada Carly, eu não sei o sobrenome dela, tem até um site chamado Carly's Café, né? Que é um site que um pessoal montou e com a ajuda dela pra uma pessoa que não tem essa condição tentar entender o que é você passar por uma situação corriqueira na percepção de uma pessoa. Essa menina tem autismo, no caso, na percepção de uma pessoa que tem autismo. E no caso é uma situação, seria ela com a irmã mais velha dela e o pai numa cafeteria. E ela, inclusive, ela conta numa entrevista, ela tem um blog e tudo. A menina tem 11 anos hoje, ela escreve muito bem, inclusive. E ela conta que, por exemplo, ela tava respondendo uma mãe e falou: ah, minha filha tem autismo, cara. E um dia a gente tava falando com ela e ela começou a gritar muito. E ela falou: não, isso é normal, é porque ela tem tanta coisa passando na cabeça dela que ela não consegue bloquear e se concentrar em uma só. Então ela grita pra abafar todos os sons, porque o grito dela é previsível pra ela. Uhum. Então ela abafa todos os sons e se concentra, por exemplo, no quadro que ela tá vendo. Então ela consegue bloquear o som e fica só com a visão. E aí ela consegue se concentrar em uma coisa. E é exatamente isso. Esse site, esse Carly's Café, eu vou colocar o vídeo na postagem também, vale a pena ver. Assim, a princípio, a gente que nunca passou por isso, a gente olha e, cara, é assustador, cara. Uhum. Então, pelo menos pra mim, deu uma claustrofobia absurda de você. Porque parece que você tá preso numa situação e que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo e você não sabe pra onde você vai, entendeu? E pras pessoas que têm esse tipo de... que vivem esse tipo de situação, isso é a vida. A vida vai ser assim por muito tempo, até você aprender a controlar. É tipo você ser um X-Men com 13 anos, seu poder mutante tá florando e você não sabe fazer. É verdade. E aí, voltando pra história do jogo, de ter a memória idética, lembrar de tudo, que eu acho que... Memória idética? Idética. Memória idética. Mas é a de 30 ou 60 pontos? É a diferença. Não, pois é, o que eu acho super legal é justamente o, digamos, a resposta pra felicidade da River tá no Johnny, mas ele não saber. Exato. Mas tem uns aspectos bem delicados também nisso. Por exemplo, ela, por ter Asperger, ela não se sente na necessidade de falar pra ele diretamente assim: eu estou triste por causa disso. Por quê? Porque Asperger, tipo assim, você dá uma regra, senão as coisas pra ele, ó, ele vai guardar pra sempre. Uh-huh. E ver pessoas não agindo da forma rotineira de sempre é estranho. Tipo assim, pô, mas você falou que você vai toda segunda-feira às 4h45 no banheiro. Porra, agora são segunda-feira, são 4h45 porque você não tá no banheiro. Muito Sheldon, aliás. E se no passado deles eles falaram tal coisa, caralho, como que você não tá fazendo isso agora? Tipo, não precisa... Então, essa regra que a gente estabeleceu. Você sabe a resposta. Você sabe tanto quanto eu sei. Uhum. Só que você não tá lembrando que você é um babaca, na teoria. E ela, eu acho que na verdade não foi só porque ela tinha Asperger, mas sim porque ela era a esposa dele e todos sabem que as esposas fazem. Então é uma lembrar porque você tem que lembrar porque eu estou muito puta com você, John. A gente tá aqui falando em código já, mas já tá na área de spoilers, né? O grande problema dela é que ela não se conformava com o fato de que ele não lembrava do primeiro encontro deles dois. Sim. Que foi antes dele dar em cima dela, etc. E isso lá pro final do jogo só é que vai aparecer. E aí quando isso aparece, dá exatamente aquele efeito memento que o ogro citou, né? Que aí costura tudo, te traz pra frente. Aí encaixa e caralho, é isso. Essa é a merda. Aí tem a última reviravolta que fecha o plano todo da história. E é legal porque ela fica tentando mostrar pra ele. Ela não fala assim, é por causa disso. Mas ela fica tentando fazer ele lembrar. Como ela fica tentando fazer ele lembrar? Com o ornitorrinco. Então ela... Com o coelho e com o ornitorrinco. Ela, repetidamente, ela faz e mostra. Aí ele, tipo, tá chegando... Foi ele que deu o ornitorrinco pra ela. Foi, mas aí você chega no leito da cama, ela tá no leito da cama, morrendo. Aí eu falo, posso fazer alguma coisa pra você? Aí ela vira sem falar nada pra ele e entrega um origami. Aí ele muito assustado, tipo, what the fuck é esse origami? Fala pra mim, ela. Você não lembra? Não. Ela, ah, então deixa pra lá. É, pois é. Ele conheceu a garota na Millennium Fair lá do Chrono Trigger, versão mundo real. Muito Chrono Trigger, aquilo. Puta muito, que pariu. Muito. Encontrou muito. A menina, a conheceu, ficaram lá olhando a lua, falou, ei, viu que tem um coelhinho na lua? É, pô, que legal, é, beleza. Ah, mas minha mãe me chamou, tem que ir. Você vai estar aqui ano que vem? Ela falou, vou. Ah, então, beleza, encontra. Pô, e se você não me encontrar, como é que a gente faz? Ele fala, pô, claro que eu vou te encontrar. Se eu não te encontrar, a gente sabe, marca o ponto de encontro, né? A gente se encontra na lua. É muito bonitinho. Eu acho que eu fiquei com o olho molhado, ela camejando na classe. Mas é nessa hora, depois de 3 horas e meia de jogo, é que você entende exatamente por que inconscientemente ele quer ir pra lua. E por isso que é aquela euforia emocionante, saca? É, isso é o lado dela. E aí você entende porque ela ficou, sei lá, puta com ele. Mas tem o lado dele. Eu acho o lado dele na história meio mal construído. Ele é muito funcional, mas como ele acaba sendo meio jogado, e ele tinha que ser assim, porque senão quebrava o mistério da coisa, quebrava o encadeamento, eu acho que não fica tão bom. Que é a questão do Joey, o irmão dele. Ele tinha um irmão gêmeo, que logo pouco depois dessa feira faleceu de uma forma extremamente, porra, trágica. Foi atropelado pela mãe, dando ré no carro. Uhum. E aí o Black entrou em choque, e quando a pessoa entra em choque, porra, mil coisas acontecem, né? O que cai cabelo, muda a cor do cabelo, perde memória. Foi o caso dele, perdeu memória. Pior do que isso, a mãe dele, por ele ter entrado em choque e ter ficado meio mal, a mãe dele deu um remédio pra ele chamado beta blockers, que bloqueavam essa parte da memória dele. Bloqueava a memória dele, da vida dele antes do acidente. Tanto é que ele, quando ele não lembrava que ele tinha irmão. Os médicos, quando eles tentam chegar no ponto da vida dele em que ele era uma criança, eles não conseguem. Dá tilt. Beta blocker. É, dá tilt, exatamente. E é legal porque tu, quando chega nessa hora, tu vê vários tilts acontecendo e tu vê dois Johnnies ali. Uh-huh. E aí tu acha que os dois Johnnies são parte do tilt. É, eu por um momento achei que ele fosse o Joey. Uhum. Não, porque no casamento dele... É porque a mãe dele tava maluca já e ela preferia o irmão dele. A mãe dele é uma escrota, cara. Não, mas olha só. Mas... É que ela... Tudo bem, até tem algumas evidências que indicam que talvez ela preferisse um ao outro. E isso a torna uma escrota. Mas ela perdeu aquele um filho. Então, cara, eu conheço... Eu conheço exemplo. É, eu conheço exemplo de uma família que perdeu uma criança, uma menina, ainda nova. Aí a moça engravidou de novo. E nessa criança, na segunda criança que nasceu, que foi menina também, colocou o mesmo nome da primeira. Uhum. E assim, claramente, um ato senhora. De substituir a perda. Então, é assim, isso acontece com o ser humano. Né? Diante da tragédia, você toma decisões... Toma decisões, não. Você faz coisas que você não faria numa situação normal. Então, some-se a isso. É, tipo, fato. Mecanismo de defesa, né? É. A ideia é pior que eles eram gêmeos. É, some-se a isso o fato que a mulher, de fato, tava velha. É, ela já tava velha. Ela falou, ah, Joey. Pô, Joey, ah, vamos meu avô. Aí, não, como fato, não, ele sempre fala, tipo, sei lá porque que ela me chama, assim. Ela tá maluca. Eu acho que tem uma parada dessa, que era o nome do avô. Ou eu inventei isso na minha cabeça. Sei lá. Acho que ele fala que era o nome do avô. Também tem a questão que não é só, perdi um dos meus filhos e meu gêmeo. O Joey era foda, cara. O Joey era foda. Não, nos dois irmãos, o Joey, ele era aquele cara que ambicioso. É aquele cara que... Ele tinha sonhos. Ele tinha sonho, ele era o cara que dava ideia, que iria correr atrás. O irmão era o cara que seguia. Quando o irmão dele morreu, ele perdeu o líder, né? É. E o Joey, com 5 anos de idade, dava lição de moral no outro. Aí, uma coisa que eu não lembro agora. Como é que era a história do Pickles? Não tinha história do Pickles? Tinha várias. O Joey gostava de Pickles e o Johnny odiava. Não era Pickles, era azeitona. Era Pickle Olives. Era Pickle, é verdade. Era Pickle Olives. É verdade. Eu achei que era Pickle, mas não era azeitona, é verdade. É. Ele odiava azeitona e o irmão dele gostava. Daí quando o irmão ruim dele... Também, né? Vamos, né? É ruim pra caralho azeitona. Vai se fuder. Eu já provei por A mais B que quem não gosta de azeitona é viado. Bom, azeitona pura. Beleza, então. Vamos fazer o desafio da azeitona pura, senhor Fadão. Eu e você. Peraí, você tá falando azeitona pura sem salmoura? Sem o quê? Sem tá no sal? Azeitona pura, parceiro. O desafio da azeitona pura. Direto do pé é incomível. Mas tu vai dizer que tu pega a tábua de frios. Não gosto de azeitona, é viado. Tu pega a tábua de frios, tu come primeiro azeitona e deixa presunto. Não, deixa queijo. Tipo isso, cara. Não, deixa o controle. Let's go to the azeitona no próximo episódio. A grande questão é que ele passa a gostar de azeitona depois porque o irmão gostava, né? Assim como aquele gibi, aquela historinha lá do... Como é que é? Meta Animorphs. Animorphs. É um Power Rangers, né? Isso. Em livro, pra criança, claramente. Então, todos os pedacinhos do jogo, que você vai vendo todos os elementos que vão jogando, vão encaixando no final, como o inimigo falou. E eu acho legal, eu acho bem interessante, porque em nenhum momento do jogo você suspeita isso. E eu gostei da forma que foi contado. Porque só quando eu vou chegando no final, eu suspeitei, quando eu vi o irmão. Quando apareceu o irmão, comecei a entender. Eu falei, caralho. Aí o irmão falou do Animorphs. Eu falei, ah, entendi qual é do Animorphs. Por exemplo, ele queria escrever um livro sobre o Animorphs, mas nunca conseguiu escrever. E, na verdade, quem queria escrever era o irmão dele. E no sonho dele, depois, a gente vai explicar, o irmão dele lança o livro. E é legal que no início, quando as memórias estão misturadas, confundidas, é aquele negócio que eu falei, tipo, tu acha que é um glitch, cara. Uhum. Na hora que dá o acidente, eu, puta que pariu, não é um bug. Eu dei um pulo da cadeira aqui na hora, cara. Isso é muito foda mesmo, porque faz... Pra mim, esse foi o momento mais pesado emocionalmente. Nossa, cara, é pesado demais, velho. É pesado, qual momento? Desculpa, qual momento você tá falando? Que o Joey morre. É porque quando o Joey morre, você acha que o Joey morre. Sei lá, pra mim não deu muito o Joey morrer, porque ele era um personagem que não existia antes. Mas você não sabia que era o Joey que tava morrendo ali. Você sabia que era uma criança igual o Johnny tava sendo atropelado. Você fala, caralho, o Johnny foi atropelado? Ele foi atropelado. Esse foi um trauma, na verdade. Cara, por isso que ele Aí aparece o Foi Joey. Mal, mas pra mim foi bem óbvio que não era ele ali. Não, porque eu também achei que fosse ele durante algum momento. E é na hora que o Johnny aparece que eles falam, wow, they are brothers. Sabe qual é? E o Johnny aparece e fala, que houve? Por que meu irmão não tá se mexendo, mãe? Que você fez com ele? E a mãe chorando, assim. É um momento meio tá ligado? E é legal porque até certo ponto, curto passo pela adolescência do Johnny, tem uma hora que eu fiquei com com muita raiva dele, cara. Uhum. Porque ele tem todo esse trauma de, ah, eu sou só um John, só um cara mais um e tal. E a River não, a River é ruivinha, ela tem um nome diferente. Ele quis se aproximar dela por ela ser diferente, né? Johnny, o John é um nome muito comum nos Estados Unidos. Tem até que tem aquela expressão John Doe, que é tipo Zé Ninguém. Zé Ninguém. E o John é um nome tão comum e retrata bastante o personagem, porque o John, ele se sente uma pessoa muito ordinária. Aliás, pessoa muito é engraçado porque quando ele tá já morrendo, se referem a ele como Johnny. Mas, porra, maluco velho, que chama ele de Johnny, coisa bizarra. É. E depois eu pensei que, não, porra, a River conheceu ele como Johnny. Uh-huh. Então ela não vai, tipo, um belo dia parar de chamar ele de Johnny, chamar ele de John. É o nome dele pra sempre. E até esse ponto, eu tava puta da cara com ele, pra esse filho da puta só se aproximou. Acabou, ok, ele acabou gostando mesmo da River depois, mas a princípio ele se aproximou dela simplesmente pra não ser só mais um, só pra se afirmar, parecer bem coisa de adolescente mesmo. Na verdade, depende. Eu acho diferente. Porque até eu pensava isso até então. Uhum. Eu achei depois que tu vai ver que, ok, ele tinha já desde criança um certo trauma, uma certa coisa de ser só mais um, e depois tu vê que pode ser que seja alguma coisa inconsciente dele ter voltado. Exatamente. Poxa, aquela garota é interessante. E isso é a verdade do jogo. Essa é a verdade. Eu achei que ele se interessou tanto nela. Ele tinha irmão gêmeo. Sem irmão gêmeo, cria identidade muito grande. É verdade. Não só o irmão gêmeo, como o Joey era o ativo, ele era o passivo. Então, porra. Não. Não usa esses termos. Um era o líder e o outro. Sério. Porra, cuidado com os termos que você tá usando, cara. Não, não tô sendo babaca, não. É porque. Psicologia, cara. A pessoa mais ativa precisa ser mais passiva. Tá, independente, caralho. Se ele é mais na dele, ele quer a identidade, nada, ele era essa garota que é completamente diferente das outras garotas. Inclusive, o nome dela ser um fator que tipo, super atraiu ele nela. Mas eu acho que toda pessoa por quem você fica interessado é uma pessoa que te chamou a atenção de alguma forma. Eu não culpo o Johnny por ter se apaixonado pela River por ela ser diferente, porque eu encarei mais por ela ser uma pessoa atraente pra ele, uma coisa que chamou a atenção dele. Mas, inimigo, ele falou que não é só porque... É justo isso que falou. É certo quando tu se apaixona por alguém que te chama atenção. Que te chama atenção e te provoca alguma coisa que as outras pessoas não provocam. Só que ele foi atrás dela porque ele queria ser o diferente, ele não queria ser mais um. Então nessa hora eu achei ele muito escroto. Mas é isso que despiroca a River. A River, ela entra em parafuso quando ele admite isso pra ela anos depois. Ele fala assim, ele vira pra River e fala, olha só, hoje eu sou apaixonado por você, eu te amo, a gente tá casado, a gente tá bem, mas a verdade que eu acho que eu deveria te contar é que eu me aproximei de você no colégio só porque você era diferente e eu queria ter alguém diferente comigo. Isso, nessa hora ela percebe, caralho, ele não lembra daquele momento que a gente teve quando era criança. Porque na cabeça dela aspergiana, uhum. Eles não precisavam nunca ter falado sobre o momento que eles tiveram na infância. Sobre pois ele. É. Pra ela tava determinado, ok, ele veio falar comigo porque ele quis continuar o encontro que a gente teve anos atrás. E mesmo na cabeça aspergiana dela, ela lembrava perfeitamente. E ele não necessariamente lembrava. Então ela lembrava como se fosse ontem. Acho que o grande ponto não é nem esse, é que na cabeça dela mesmo com a síndrome, ela teve um choque social, sentimental, né? A pessoa tem sentimento, ela só não tem convenções sociais, talvez. Ela teve aquele choque sentimental que é provocado por uma situação social, porque, sinceramente, assim, uma pessoa que realmente não tem convenção social nenhuma, eu só fui atrás de você porque você era diferente. Ah, tá, foda-se. Uhum. É um motivo razoável. Mas na cabeça dela, isso afetou mais fundo, né, Alice? Foi mais pro aspecto sentimental mesmo. Mas então, isso é que é legal, porque o jogo inteiro, você fica pensando, junto com o Johnny, que ela morreu de tristeza, que ela entrou em depressão no final da vida e ao longo depois desse dia, por causa disso. Porque ela sempre duvidava dele e da paixão dele por ela. Ele sempre pensava. Porque ele não lembrava do amor dele dos dois de início. Não, mas não era nem isso. Ela falou pra ele, no dia em que ele virou pra ela e falou: olha só, eu me aproximei de você por isso, isso e aquilo. Ela começou a tratar ele muito diferente. O que que um cara que não lembra desse acontecimento primeiro... Inclusive, e foi aí quando ela começou a tratá-lo diferente que eles foram procurar saber o que que tava acontecendo com ela e diagnosticaram. E aí é muito importante você acompanhar o raciocínio dele. Ele acha, pô, se eu pudesse, se eu tivesse me aproximado dela sem isso, ela talvez gostasse mais de mim. E ele começa a culpar a forma dele ter gostado dela quando criança, quando adolescente, pra a forma como ela ficou machucada no fim da vida dele. Quando, na verdade, é uma outra. E você vê que eles estavam correndo em trilhos opostos dos trens, assim, da vida. E é uma coisa meio depressiva pra você pensar, tipo, ah, no final da vida dele, você descobriu que ela morreu de desgosto por ele não lembrar e não lembrava. Pois é, ela total morreu de desgosto. É foda isso, cara. É foda isso. Cara, a gente tá aqui refalando o jogo. Puta, que pariu, que bom, cara. Que história legal essa. É sério, cara. Tipo, agora ele está chorando. É muito triste, bro. É muito, cara. É muito. Tu, no final, tudo termina bem pro Johnny, mas tu vê que a escalada, tipo, até a jornada da própria River foi muito triste, cara. A River morreu triste. O Johnny morreu bem, mas a River morreu na merda. É, verdade. Tanto é. Você vê, eu não chorei no jogo, chorando no podcast. Olha só que bonito. Coisa tão bonita no jogo que o Johnny, ele é um pianista, assim como o Kangaoh. E grande parte da trilha sonora... Assim como sua mãe. Assim como sua mãe. Como o Damião. Toda a trilha sonora foi composta ele em conjunto com a menina do Plants vs. Zombies, que eu esqueci o nome dela. Ele compôs toda a trilha sonora no piano, basicamente. É, você escuta músicas de piano, aquelas midis de jogos Super Nintendo. Só que o protagonista, o Johnny, ele tem um hobby de tocar piano e ele escreve uma música pra River, que é muito... Essa música é um dos detalhes mais arrepiantes do jogo. Que ele escreve uma música que sintetiza tudo que ele quer naquele momento pra ela, que se chama For River. E ele faz uma música que ele fala, eu sinto que essa música não tá completa, mas eu quero te mostrar quando ela tá no leito, quase morrendo. E ele pede ajuda do amigo dele, que é amigo dele desde a infância, e isso fica bem retratado no jogo, que é bem legal também. Eles dois levantam um piano pela fucking escada pro segundo andar. Você não tem noção de como isso é uma parada bizarra. É tipo... Mas faria muito mais sentido eles levarem a mulher pra lá pra baixo. Mas ela tava na cama. Foda-se, levava numa maca. Levava a cama, né, pra baixo, né? É isso. Pode ser, mas já era os últimos dias de vida dela. Então tocava lá de baixo, porra. Eles levaram um piano lá pra cima pra ele tocar a música que ele compôs pra ela, que é For River. E você, se você interpretar um pouco a música, você vê que as notas são meio repetitivas, assim como os padrões da River, de ficar fazendo os origami. Eu acho que você tá overthinking aí. Não? Tô? Eu acho que você tá overthinking foda. Escuta. Eu acho que ele tá overthinking, mas tá colando. A música toda música é baseada em repetição. Qualquer música que você seja lá do Racionais MCs é repetida em algum ponto. Escuta tudo. O reggae também, qualquer reggae. As minhas três notinhas repetidas são infinitas. Escuta todo o meu raciocínio. Reggae é música de autista. Opa! Existe? Não, seu raciocínio fecha! Seu raciocínio fecha! Escuta o meu raciocínio todo. Pois faz sentido. Começa assim. Essas duas notas de fundo, aí ele faz umas outras notas. Cara, deixa eu ouvir essa música, eu vou fazer uma resenha pra você, cara. Qual é o nome? Calma, deixa eu terminar. More River. Deixa eu terminar. Depois disso, no final do jogo, quando ele tá indo pra lua, ele junta todo mundo lá, que ele reencontra o River, a gente já conversa sobre isso. Ele junta todo mundo na frente e fala: antes de ir pra lua, eu queria fazer essa música aqui, que eu acho que é a obra da minha vida. E ele fez muito mais novo do que quando ele fez quando ele tava velho, com a River. Ele falou: essa é a composição da minha vida, que eu gosto de chamar essa música de To the Moon, que que em vez de ser For River, é tipo For the Moon, sabe? To the Moon, que dá o nome ao jogo. E quando ele toca, você vê que é a versão For River completa. Você vê que aquela música tem todo o sentimento que faltava. Você consegue perceber entre as duas músicas uma ausência de sentimento na primeira que tá completa na segunda. E por mais que possa parecer uma viagem minha, se você escutar as duas músicas, você vai ver que a segunda, ela é muito mais emocionante. Muito mais completa. Mas é uma outra música. É, não importa. Feita por mas um eu acabei de descobrir um fato interessante aqui. Eu tô ouvindo a música aqui e é impossível tocar essa música a não ser que você tenha três mãos, no mínimo. Ou você seja muito sinistro, né? Coisa que... ou você tenha feito a música digitalmente. Você toca ali. Mas pra tocar no piano, você tem que ter três mãos. Então, call bullshit. Quando ele faz a segunda música, você escuta a primeira música nela, só que você escuta como se ela, a primeira faltava alguma coisa. E ela te passa o sentimento de completude. Assim como o final de jogo te passa o sentimento de completude. E eu acho que... Por isso que eu acho que a trilha sonora desse jogo é tão boa, porque nesses detalhes ela me ganhou. Essa é uma das últimas cenas. E nessa cena em que ele toca essa música, To The Moon, a música passa... Só pelas notas musicais e pela composição, toda a sensação de completude do final do sonho da vida dele. Eu ainda acho que você tá overthinking foda. Eu acho que é tipo, você tá tendo uma reação típica de pessoas que acreditam em horóscopo. Tu é o cara que pensa que o George Lucas pensou em realmente filosofia, zen e tudo mais pra escrever Star Wars. Exato. Mas na verdade eu acho que o cara só pegou uma música que tava completa e deu uma mexida pra aparecer incompleto no jogo. Pode ser isso, mas... Exato, obrigado. Estou esse sentimento em mim e me fez ter essa interpretação no jogo. Tanto é que teve uma aula de literatura que eu tive no colégio, foi uma das poucas coisas que eu trouxe de interessante no colégio pra minha vida, em que questionavam uma poesia do Carlos Drummond de Andrade que ele dizia: no meio do meu caminho tinha uma pedra, no meio do meu caminho... Não, no meio da pedra tinha um caminho... No meio do meu caminho tinha uma pedra, no meio da pedra tinha um caminho, whatever. Não, caralho. Whatever. No meio do meu caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Isso. Não é meu, só no meio. É, só meio do caminho, exato. E caiu isso numa prova, num vestibular, e pediram pra interpretar isso, e falaram que a pedra era um problema e tal. E depois entrevistaram ele. E ele falou assim, deu uma entrevista falando: não, cara, era uma pedra mesmo. Era só uma pedra. Eu escrevi sobre uma pedra. Aí, eu escrevi duas vezes pra frisar. É. E a professora falou que muitas vezes uma pessoa, um autor, ele pode escrever pensando em uma coisa, mas é importante o que ele passa com aquilo que ele escreve. Então eu acredito que mesmo que o autor não tenha pensado nessa viajada que eu dei, é isso que ele passa. Pra você. Não, mas aí que tá a magia da arte, né? A arte é plurissignificativa, ela depende do interlocutor e do autor e do meio. Sim. Então, inclusive... texto de arte é uma viagem pra mim. É, inclusive parabéns pra você, porque o seu jogo foi muito melhor que o meu. Inclusive eu tô com um pouco de inveja agora, porque eu paguei pra essa música. Porque, a exemplo do eu também acho que você tá indo muito longe. Mas é legal, é uma excelente interpretação, acho excelente. Só acho que são duas músicas diferentes, feitas em dois momentos diferentes e pra dois motivos diferentes, né? A To The Moon não é pra mulher. A To The Moon foi porque, porra, vou pra lua, foda-se Buzz Aldrin. E ele foi. E a For River, eu ia falar For Elise, a For River foi pra mulher dele e um outro sentimento, etc. Um outro aspecto que eu vou puxar aqui do jogo, que eu acho que a gente tem que falar, que é o fucking ornitorrinho de pelúcia. O ornitorrinho, como a gente comentou, você usa diversos mementos, diversos objetos ao longo das memórias dele pra viajar pro passado nas memórias. Souvenirs. E tem uma porra de um memento que a gente encontra o tempo todo, que é um ornitorrinho de pelúcia. Que o Johnny sempre fala, não entendo por que a River gostava tanto disso, mas a River, desde a infância dela até a velhice, ela morria abraçada com esse ornitorrinho de pelúcia. Era o Sansão da Mônica dela. O Sansão da Mônica, exato. Exatamente, ficou pra vida. Eu tinha um ornitorrinco de pelúcia. Que foda. Minha irmã tem também, aquele Perry do Phineas e Ferb, é irado ele. Que irado. Ornitorrinco espião. Não, o meu era antes da existência disso, ele era só ornitorrinco. Tinha essa coisa toda. É interessante como sempre que você encontra o ornitorrinco, você fala, opa, lá, memória. Aí você pega a memória, você vai pra um outro ponto que o ornitorrinco tava. E é muito legal você descobrir depois a importância do ornitorrinco. Você lembra a importância do ornitorrinco, senhor Eternidade? Eu lembro já. A gente falou que ele viu na feira o ornitorrinco. Exatamente. Só que eles explicaram na... qual era o ornitorrinco. Ah, tá. Não, é a grande. Era o ornitorrinco que ele ganhou na parada e deu pra irmã. Pô, que foi a sobra, não, foi a sobra do negócio. Porque ele queria o trem, mas o irmão dele não, ganhou. O irmão pediu primeiro, ganhou o trem. É, deu dibs no trem, ganhou o trem. E ele fala, eu quero o trem também. Não, mas só tem um trem. E aí o irmão, é mais um momento em que o irmão mostra e dá licença. Tá, cara, mas o que é meu é teu, cara. O trem é nosso, sacou? Não tem essa. Esse moleque não tinha 5 anos, cara. Ah, é, cara. Do mesmo jeito que o, né, esse moleque, ele era um super lotado foda. Acho que esse moleque teria descoberto a cura do câncer se tivesse morrido. E é legal porque ele encontra... Mentira, ele ia ter escrito um livro idiota sobre animorphs. É verdade. Ele encontra a River depois da feira e fica conversando com ela e fala, pô, ganhei esse troço aqui meio chato. E você não sabe o que é ainda, porque você ganha outro prêmio. Ele não explica o que era o prêmio. Sim. Quando a River desembrulha a parada e aparece aquele... E ela fala, pô, adorei, posso ficar? Aí ele fala, não, fica então, um presente pra você. Por favor. Aí você, caralho, é daí que veio esse ornitorrinco. Opa, aí faz a costura reversa, carpada, da porra toda. Isso. Com a porra do ornitorrinco. Aí sim, aí pans. É o que você fala, aí sim, fomos surpreendidos novamente. O lugar onde foi a feira foi onde ele construiu a casa depois, né? Sim, mas o que é tão interessante é que quando eles se casam e eles escolhem um lugar e constroem uma casa depois lá, é muito importante pra River, e o Johnny não entende. E a River fala que gosta muito daquela lighthouse que dá um nome pra ela, que é Anya. É, e tem até um nome de uma música da trilha sonora que chama Anya by the Stars, que é bem legal que toca nessa hora que estão lá. E ele acha que pra ele aquela lighthouse é a importância máxima. Que eles querem morar ali, eles casaram ali, eles tiveram toda aquela história ali em volta pra proteger e meio que entre aspas, adotar aquela lighthouse pra família e pra história deles. Só que você percebe depois que, na verdade, ela acha aquele lugar tão especial e ela abre mão da vida dela, que isso é um fator interessante, pra poder morar ali, porque ali foi onde eles se conheceram e onde, se tudo desse errado, eles iam se encontrar na Lua. E a Lua, na verdade, era aquele spot. E ela tinha esperança dele ali relembrar aquele momento. E é engraçado que no final da vida dela, ela podia ter um tratamento melhor com dinheiro e poderia sobreviver. Mas eles teriam que abrir mão da construção da casa deles, que é onde ela morre e onde está se passando o jogo no presente. E ela fala, não, Johnny, não faz isso, porque se eu viver e a casa não for construída no lugar onde eu quero, eu vou morrer de desgosto, eu não vou conseguir viver. Aí ele acaba abrindo mão dos medicamentos e do tratamento dela pra poder construir a casa. É por isso que ele dá tanto valor à casa, ao lugar. Por isso que o jogo é tão fucking awesomeamente triste, né? Mas ia ser bem menos idiota se a mulher simplesmente falasse, então, cara, pô, você lembra quando a gente se encontrou aqui, quando a gente era criança e tal? Pô, nem lembro, cara. Pô, então, foi irado. O jogo seria idiota se ela não tivesse Asperger's. É por isso que é legal. A gente não consegue compreender por que ela não consegue passar isso. Tem uma forma que seria, o jogo seria muito mais escroto. Se na verdade, o irmão dele é que gostasse da mulher. Ah. Aí ia ser muito escroto. Mas o... Aí ia ser tipo Final Fantasy VII. Ups, spoiler. Spoiler alert. Mas aí o Farol é interessante porque eles não tiveram filhos, né? E o Farol é a filha deles. Exato. Pra ela, pelo menos. Uh-huh. Né? Dá nome, tudo. Né? E porque marca ali, é o lugar onde eles se uniram, né? E filhos unem casais. Uh-huh. E é uma coisa que representa pra ela, porra, o mais próximo que ela tem do inalcançável, que ali seriam as estrelas, né? Então ela adota aquela porra daquele farol como se fosse um filho, a ponto de dar um nome. Breaking point da história do jogo é quando os doutores descobrem que o grande fator traumático da vida dele foi a morte do irmão. Eles volta e meia conseguem chegar até a infância dele, eles tentam de mil e uma formas implantar a ideia no Johnny criança de que ele tem que ir pra Lua. E a ideia nunca persiste, e sempre conforme ele vai vivendo a vida, ele não tem vontade de ir pra Lua. Eles não entendem por quê. Porque só no fim da vida ele fala, quero ir pra Lua, quero ir pra Lua. E a doutora, ela chega à conclusão que o único jeito, depois de saber toda essa história, de fazer ele ir pra Lua, é eliminar a River da vida dele por completo a partir do momento, depois daquele momento que eles conheceram, e deixado o irmão dele vivo. Por quê? Vamos lá, que isso é um pouquinho de viagem, ainda mais que acho que é uma questão interpretativa que o Senhor da Eternidade chegou a falar. Sim, que é bastante interpretativa. É, ele queria ir pra Lua, e eles foram contratados pra levar ele pra Lua. Por mais que os dois doutores tenham entendido que o que ele realmente queria era ficar bem com a River, eles foram contratados pra levar ele pra Lua. E eles não poderiam basear o trabalho deles numa interpretação. Eles teriam que levar o cara pra Lua. E até porque era uma... Ele queria ir pra Lua pra encontrar a River lá, mesmo que ele não se lembrasse disso. Exato. Então, o fundo era encontrar a River mesmo. E você não podia falar pra ele assim, você vai pra Lua, meu irmão, vai pra Lua, abraço. E mesmo assim ele não encontra a River, não. A doutora teve uma sacada e falou, se a gente tirar a River do resto da vida dele, deixar o irmão vivo, ele vai ter inconscientemente, que ele não vai ter os beta blockers, ele vai ter a vontade de ir pra Lua. Ele vai querer ir pra Lua. Então, e ela vai cumprir a parte dela. E ela vai cumprir a parte dela. Então, não, mas a princípio tu não fica sabendo disso. Você não fica. Mas isso é o plot da mulher que virou a vilã. A mulher vai lá fazer merda. Mulher vai fazer mulherismo. E você começa a ficar desesperado, falando, não, cara, não faz isso, mulher. E a mulher vai fazendo como se fosse a vilã mesmo. Por quê? Porque ela fala assim, não, ele não, a gente tá aqui pra cumprir o contrato, tu começa a ouvir o barulho do flatline, dos aparelhos, do Johnny morrendo. Não, a gente tem que cumprir o contrato da empresa, que é o objetivo do Johnny, e ir pra Lua. Daí, e como que a gente consegue fazer isso? Ó, deixa o irmão dele vivo, que provavelmente o irmão é o cara que mais incentivava ele mesmo, ele vai ter a vontade consciente de ir pra Lua, se ele tiver vivo com o irmão, sem a River atrapalhando, ele vai pra Lua. Ponto. Só que... O desespero do outro cara, acho que... Neil Watts. Isso. O Neil, ele começa a ficar desesperado, porque ele não entende isso, e ele começa a tentar impedir a doutora de fazer isso de qualquer forma. E é... Porque o propósito do Johnny pra Lua era justamente a River, então se tu tira o propósito dele, pra que ele vai pra Lua? Exato. Aí rola essa dualidade, e por isso que eu acho que essa parte de ir pra Lua é muito interessante. Tem um dos momentos mais tristes do jogo, né, que é todas as memórias dele são apagadas com a River, tipo, passam várias... Ao brilho eterno de uma mente sem lembrança aí. É muito eterno. E vai passando vários trechos da vida do Johnny com a River simplesmente é apagada e bota o irmão dele ali no lugar da River. E você vai tendo aquele aperto no coração, né, tipo, pô, mas ele gosta tanto da River, a vida toda é em volta da River e tal. Não, é agonizante. Depois disso, ele começa a perseguir, quero ir pra Lua, vou pra Lua. Entra, começa a estudar que nem um maluco, o irmão dele dá mó suporte, ele vai pra conferência do irmão que tá lançando o livro de Animorphs, e isso tudo no sonho, você vai vendo como a vida dele vai construindo como deveria ter sido, né? E com exceção dessa parte de querer ir pra Lua, que eu interpreto mais como se fosse uma grande metáfora mesmo. E conforme ele estuda, passa pra NASA, vai entrando numa expedição pra Lua, na NASA, ele encontra quem? Quem ele encontra lá? Astronautas. Ele encontra a River. Oh! E é um momento legal, porque ele fala, junto com você, nós temos mais uma pessoa na equipe aqui, aí abre a porta e aí você fala, caralho, é River, entra, River, puta que pariu. Você suspira, né? Você fica, ufa, que bom. Porque, na verdade, tu vê que a doutora tinha um plano, né? Porque ela sabia que a River era a parte muito importante da vida do Johnny pra ela ficar de fora desse momento. E ela queria cumprir o contrato ao mesmo tempo que deixasse o cara morrendo feliz, sabe? É, mas ninguém acreditou que ela realmente fosse cagar tudo e cagar a memória dele, né? Não. Ela tava fazendo alguma coisa no fundo. Mas alguns esqueminhos. Mas ela fala... Sei, cara, podia ter bad ends. Pois é, ela fala pro Neil. O Neil fala, mas você tinha certeza disso? Ela fala, não. Mas a gente tava sem tempo e eu tinha que arriscar a única coisa que eu tinha certeza que ia funcionar. Que era... Aqui, pra Lua. Fala, graças a Deus que ela apareceu. É tipo, ufa. Mas beleza. É, vocês curtiram a jogabilidade nessa hora? Tipo, sei lá, tinha zumbis atrás de vocês, sei lá. Foi aquela questão que eu falei que o próprio Kangaroo teve que mudar alguma... Teve que fazer um update do jogo, porque tu tem que andar pra um corredor estreito com vasos, umas coisas atrapalhando, né? Mas e se bate em ti, tu volta pra trás. Então tinha gente que não conseguia avançar no jogo. É, achei meio estranho, tipo assim, não combinou com o resto do jogo pra mim. É, foi o que o inimigo falou das horas que ele tenta ser um jogo, né, cara? Acaba cagando no patê aí. É muito difícil falar isso, porque essa cena, essa jogabilidade, por mais que seja chata, ela cria tensão no momento, sabe? É difícil você passar daquela parte e você fica irritado porque você quer fazer alguma coisa pra parar a mulher de estar fazendo tudo isso e você não consegue. Eu não senti nada disso, pra mim só foi idiota só. Entendi. Ao fim do jogo, tá, excursão pra ir pra Lua, eles botam até a babá do cara, a empregada do cara no sonho dele, pra máquina, pra assistir o lançamento do foguete, botam as crianças, e vai todo mundo ver o foguete. Tá lá o Joey felizão, meio orgulhoso, cara, meu irmão lá, que irado. Tudo. E olha aí o ponto de virada, cara, nesse momento que é o momento mais pleno da vida falsa do Johnny, que ele é admirado pelo irmão que ele tanto admirava, cara. Isso, exatamente. Ele deixa de ser só um Johnny, cara, só fica até arrepiado agora, moleque. E ele passa a ser o cara foda, velho. Isso é muito legal. Exato. Além disso, é aquele momento em que ele e a River estão juntos muito bem ali, sem problema nenhum, sem nenhum desentender o outro. Tanto é que quando eles estão indo pra Lua, tem a decolagem, a espaçonave sai da atmosfera, e quando ele começa a ver a Lua, começa o jogo a tela ficar piscando vermelha, e o barulho da máquina, de, tipo, o coração batendo, cada vez mais devagar. Aí ele olha pra um lado, olha pro outro, fica meio blurry a imagem, ele não entende. Aí a River olha pra ele, estende a mão, do tipo, eu tô com você, fica tranquilo. Aí ele segura na mão dela, fala, eles sobem pra Lua de mão dada. Morre. Puta que pariu, moleque. Eu achei isso foda demais. É depressivo, é foda, né? É foda. Porque você vê o lado só de quem sobre é a história, né? Ah. Sobre quem não é, é uma merda, né? Terminou tudo uma merda. Depois quando você para pra ver o de fora, para pra refletir. Mas eu achei essa cena muito bonita, assim, muito emocionante. Muito bonito. E depois, e o jogo acaba aí, né? Basicamente tem depois um pouquinho da interação dos doutores falando, ah, a gente terminou isso aqui, a gente tem que ir pro próximo caso, que a gente tá atrasado. E dá um pouquinho uma dica de que vai rolar um segundo jogo. Fala que é parte 1 de 3, alguma coisa assim, né? Não lembro. É, acho que é parte 1 de 3, uma coisa assim. Acho que é pra ser parte 1 só. Essa saga tem nome? Não, não. A primeira parte se chama To The Moon, mas eu acho que a saga não tem nome. Crônicas da Vida e da Morte. Crônicas da Vida e da Morte. Não, já tem nome. Acho que ele vai lançar o nome dele agora, esqueci. O Canguru, só. O Canguru. Ele vai lançar um canguru chamado A Bird Story, mas aí vai ser um contozinho mesmo. Entendi. Que eu acho que é tipo um prequel pro segundo jogo, talvez. O segundo jogo vão ser os mesmos doutores, uhum, só que com um paciente diferente. E você percebe que o paciente, ele é viciado, ele toma uma droga, ele tem que tomar uma droga lá, ele toma, a tela fica meio vermelha, ele olha pra um lado, olha pro outro, toma uma droga, como se fosse um café, porque ele é viciado em cafeína, toma um negócio, fica tranquilo e continua andando, o jogo acaba assim. E te faz pensar um pouquinho, um final meio aberto pra esse ponto, tipo, pô, a tela pisca vermelho que nem pisca vermelho quando o Johnny tá morrendo, quando tá indo pra Lua, então será que ele tá no inception de um sonho do doutor ali, e eles estão trabalhando com um sonho, dá pra dar uma... Já, né? Cara, para com isso, cara. Vai dormir. Podcast, eu gosto de jogos indo para a Lua. Então, alguém aqui acha, poderia defender o jogo e recomendar o jogo para os ouvintes? Alguém aqui quer virar e falar, jogue esse jogo, porque usa disso, isso e aquilo. Eu joguei o jogo porque o Ninja Inimigo disse que não ia ser mais meu amigo se eu não jogasse. Se você quer ser amigo do Ninja Inimigo, joga esse jogo. É, tudo como bem. Você é carente. O To The Moon é uma excelente experiência audiovisual. Que de acordo com o preço que ele tiver custando na época, vale muito a pena. Se ele estiver custando o preço de um ingresso de cinema, ele já vale muito a pena. Eu acho que ele vale mais a pena que um filme que você vai ver no cinema. É, depende do filme que você vai ver no cinema. É a duração do Hobbit. Porra, então, agora você ficou... Agora complicou. Complicou, hein? Porque o Hobbit foi caro e não era grande coisa. Mas, enfim, minha opinião. Vale muito a pena, é uma excelente experiência. Você, talvez, tenha que ter paciência, como eu tive. Ou você vai no embalo, igual o Ogro e o Senhor da Eternidade foram. Aí cabe a você. Mas se você não é um Call of Duty da vida, certamente valerá a pena. Então fica aí a recomendação. E se gostar, realmente, eu vou bater nessa tecla de novo. Essa série Black Mirror inglesa é muito boa e é a mesma pegada, só que em 40 minutos. Né? Pegada. Senhor da Eternidade, alguma coisa a adicionar? É legal, joga. É isso aí. Ogro, lá, agora se fala pra mim o que você falou, que esse jogo é um insulto à sua inteligência. Fala. Esse jogo insulta a minha inteligência, mas é bom. A jogabilidade insulta a minha inteligência. A jogabilidade, é verdade. Mas a narrativa me agrada violentamente. Ogro, alguma coisa a adicionar? Cara, é difícil recomendar o jogo, porque se a pessoa chegou até aqui, ou ela já jogou o jogo e viu os spoilers, ou viu todos os spoilers e não pode... Bem lembrado, né? Então a gente vai ter que recomendar isso antes do bloco de spoilers, talvez? Pô, será que... O simples fato do Bart Sanderson tá falando sobre o jogo não quer dizer que ele é minimamente bom? Não, acho que não. Lembre-se do episódio de Halo. Ah, não, acho que não lançou ainda, né? Então, esquece. Bem, será que esse é um dos episódios que eu vou ter que terminar com a charada, então? fica aí a charada, então. Até que... A charada não, o questionamento, né? Leve isso pro seu leito de sono, não de morte, e pense, até que ponto você está disposto a ir pra mudar aquilo que você viveu? Até que ponto isso realmente vale a pena? Vamos abrir, então, aqui um concurso pra ganhar um To The Moon no Baixo Frente Soco. Se você ouviu até aqui... Não prometo não, que tá caro, não vou comprar um agora, não. Entendi, mas eu achava que a gente tinha, achava. É, se a gente tiver, a gente vai sortear. Eu poder prometer e não ter, né? É foda, mas a gente tinha... Eu acho que o Solid está andando no coisa e aí fudeu, né? Ele tá direto, aquilo ali é uma máquina. Pelado é um monstro, aquilo. Mas a gente até sorteou alguns exemplares do To The Moon, inclusive, fazer um adendo aqui, o pessoal lá do Twitch sabe. O Fabrício Melo ficou de participar desse programa, mas ele não fez o dever de casa, ele não terminou o jogo, ele teve ganhou 3 meses. A gente não terminou? É, mas eu dei um voucher de participação pra ele, negociei com ele, fiz uma oferta irrecusável. Um dia desse ele vai voltar aí. Mas porra, Fabrício, tava tempo de jogar. Até eu joguei essa porra, eu zerei 4 jogos esse ano, inclusive esse, eu não terminou essa porra. Mas dá pra... Ele vai voltar aí em breve. A gente sorteou algum To The Moon aí, talvez tenha mais. Se tiver mais, a gente sorteia. E fica aí esse questionamento. Até que ponto vale a pena você mudar a sua vida pra que isso faça apenas você se sentir melhor e não traga nenhum bem pra aqueles que você ama. Exatamente. Eu vou ficar pensando por que a lua não tem nome. Eu acho muito mais importante. Gostou da nossa discussão? Achou interessante? Tem sua opinião sobre To The Moon? Sua interpretação sobre as coisas? Mande e-mail pra nós, pra eugostjogos@baixofrenesso.com, e entre em contato com a gente de diversas formas, né, Hilário? É, Facebook, Twitter, Twitch, tudo, webcam, tudo, xvideos, tudo /baixofrenesso. E também, se você gostou da voz sexy do ogro ele mesmo, onde as pessoas podem encontrar mais do seu trabalho? Lá no fakezão.com.br. Eu sou sumanado pelo Diego para gravar o podcast. Da onde? O de quem? Vamos falar pausadamente. F-E... Não! Churato! fakezão.com.br. Nossos... Lá tem podcast, vídeos, e agora voltei a escrever uma coluna sobre emulação. Emulação muito boa. Extinta coluna do downloading. Estou repostando e atualizando o texto. Esse nome não fala aqui não. Esse nome aqui é proibido. Não fala isso não. Ah tá. No site... O site que morreu. Que morreu. E tá lá. Vão lá, leiam, comentem. Se gostam de emuladores tanto quanto eu gosto. E é isso. Então é isso. Eu gosto de emuladores. Abraço, até semana que vem. E se você é aqui no Rio, te vejo terça-feira lá no Oi Futuro Flamengo. E o Arlo também te vê. Antes de entrar nas palavras, eu estava discutindo com você lá. A gente chegou a comprar um... Copia essa parada aí não, cara. Alguém tem mais algum aspecto negativo? Eu posso pular pra parte? Deixa eu só... Caralho, eu te pensar uma coisa... Mas eu fiquei olhando a porra da foto da Kate Winslet até agora. A ruiva que tá muito bonita. Eu vou lembrar moleque, o que eu ia falar. Então... Pô, eu ia fazer uma coisa mega filosófica, mas aí você ia me sacanear, eu não fiz. Olha só, justo. Ele intimida. Você pode fazer, cara. Eu vou te sacanear eventualmente, de qualquer jeito. Você é mais alto que ele. Você vai deixar o cara que tem 1,5 metros e assustar você? Mas ele dando do podcast, eu não sou, cara. Olha só, tá bom. E ele levantei uma bola legal agora. Não, é porque é meio coisa de chapado. Eu tava pensando outro dia que a nossa lua da Terra é a única lua que não tem nome. Eu acho isso muito chato. Ué, o nome dela é Lua. Não, ela tem Lua. As outras é que a gente deu um nome diferente. Pra não a chamar gente chamou de as outras de Lua. Todas têm nome diferente. coisas gregas. A nossa não tem nome, ela, tipo, o nome dela é Lua. Meu irmão, se você quer ter um filho merece, sacanagem. Dá um nome dele de, sei lá, humano. Pois é, tipo isso, é tipo isso. Todos são humanos, mas o humano é importante a ponto de ser chamado como o humano, entendeu? Não. Cara, que eu saiba, só a Lua é uma Lua. Sim, mas eu entendo a perspectiva. Não, só a Lua é uma Lua. Não, as outras são satélites naturais com outros nomes, não? Não, o nosso também é um satélite natural que a gente chama de Lua. Não, o nosso é um satélite natural cujo nome é Lua. Os outros são satélites naturais cujos nomes são, sei lá. Mas chamam de Lua também. É só tipo Lua, entendeu? É porque é tipo net essa porra. Tô com meu fone de ouvido aqui. Eu vou ter que ir nesse trato, né? Oi? É isso é aí. O que tem? É o pré-lançamento e lançamento do nosso livro, O Jogador de Mil Fases. Organizado. Se for lá. Organizado por Ludo. É, você é um excluído de tal. Organizado por Ludobardo e o digníssimo professor Guilherme, também conhecido como Capoeira Legends. Grande Capoeira Legends. Um gazar. Fala, Bruno, você ia falar alguma coisa? Não, se eu perguntar se eu vou ter que ir nesse treco do apoio moral, eu posso fingir que eu não sei nada de videogame. Você pode, assim, você vai deixar de ser amigo meu, da Lilith e do Ludobardo. E aí fica a seu critério, já que você é comprado, a sua amizade é comprada assim, né, com faz tal coisa aí pra mim. Qual é o dia mesmo? Deixa eu checar se eu tenho prova no dia seguinte aqui. Dia 5 de março. Qualquer coisa, vocês podem não ir e no dia da morte do Pivoto botar um memento, uma memória que vocês estavam todos lá torcendo por ele. É verdade. Mas não vai acontecer, porque eu vou enterrar todos vocês, então... Eu acho que não é spoiler, mas a significância do coelhinho, por exemplo, acho que você tem que sacar um pouquinho o que significa. Não, pior que não. É, quer dizer, sim, não é, mas a grande questão. Eu não lembro agora o que é, mas eu lembro que na época os inimigos ficam melhor, assim. É porque tudo, o cara tem uma origem meio oriental, né? Então não sei se isso é uma coisa de asiático de uma forma geral. O coelho tem na cultura japonesa muita relação com a lua. É, eles acreditavam que tinha coelho na lua, sei lá, qualquer coisa assim. Sailor Moon é assim pra dizer. Se você olhar pra lua. Eu, quando era criança, eu achava isso também. Tem uma sombrinha que parece um coelho. Mas exatamente. Tipo, muitos dizem que é o São Jorge matando o dragão, mas eu sempre vi um coelho. Você acabou de dar o spoiler do jogo. Ou um spoiler do jogo. Sailor Moon mandou um abraço aí.